Na voz bonita e forte do sorocabano e são bentista Renan Tonet, escala o Novo Horizontino. Vamos lá então, Dudu Maravilha, esse é o Grêmio Esportivo Novo Horizontino, fundado em 2010, uma equipe jovem, né? Tem apenas 11 anos, é uma remanescente do antigo Grêmio Novo Horizontino, esse que foi fundado na década de 70, já foi vice-campeão paulista e já deu muita dor de cabeça pro Ituano. O torcedor do Galo deve se lembrar, né, da semifinal lá do Campeonato Brasileiro da Série C de 94, quando o Grêmio Novo Horizontino despachou o Ituano naquela ocasião nos pênaltis e conseguiu o título da Série C. Vamos lá então, Novo Horizontino vem com um Giovani, dois Felipe Rodrigues, 3 Robson, 4 Bruno Aguiar, 5 Barba, 6 Heverson, 7 Cléo Silva, 8 Léo Baiano, 9 Gênison, 10 Murilo Rangel e 11 Danielzinho. Esse é o time do novíssimo técnico Léo Condé. E Danielzinho e Gênison são os artilheiros da equipe neste Campeonato Paulista, Dudu Maravilha. Léo Condé, esse que já passou pelo São Bento. Vamos então aí preparando as duas equipes, sendo escalada pelo Renan Tonet. Prepara o coração. Vamos escalar o Ituano Futebol Clube. Galo rubro negro altaneiro, forte, valente e audaz. És um gigante guerreiro. Vamos lá, Dudu Maravilha, escalação do Galo, que vai completar 74 anos no próximo dia 24 desse mês de maio. Vem com o goleiro número 1, Pegorari, número 2, Jefferson, 3, Matheus, 4, Matheus Mancini, 5, Tarik, 6, Breno Lopes, 7, Branquinho, 8, Felipe Souto, 9, Bruno Lopes, 10, Gabriel Talhari, 11, Iago Dias. Esse é o time do técnico Vinícius Bergantini, que vem com um elenco bem parecido com o que entrou em campo na última quinta-feira contra o Santo André, Dudu Maravilha. Muito bem, Renan Tonet, só para você não achar que você entendeu errado, que o Renan Tonet falou o número 6 e o número 9, que tem nomes iguais, né? Número 6 é o Breno Lopes. São irmãos, acho, né? São 6 Breno Lopes. Pelo menos por parte de Lopes, e né? E o nome é meio parecido. Se bem, Dudu, que eu faço até aconselho aí ao pessoal que coloca o nome dos jogadores, né? Assessoria de imprensa, não sei. Podia mudar Breno Lopes e deixar Breno, né? Porque agora com o Bruno Lopes podia deixar só Breno. E tem também, né, Dudu, Breno Lopes do Palmeiras. Então fica complicado ter vários Breno Lopes, né? Perde aí a identidade do jogador, né? Muito bem, muito bem. Um outro sobrenome, né? Concordo com você. Concordo com você. Portanto, as duas equipes já escaladas aí pelo Renan Tonet. Vamos saber agora quem é que manda nessa bagunça toda, né? Vamos ficar aí de olho no apito e saber aí, através do Renan Tonet, quem é que vai apitar essa partida de hoje, Renan. Dudu, arbitragem para a partida de hoje traz o árbitro Vinícius Gonçalves Araújo, o assistente número 1, Alex Ange Ribeiro, né? Assistente número 2 é Evandro de Melo Lima, o quarto árbitro, Matheus Delgado Candansan, e Novar, né? No assistente de vídeo, Péricles Bassols Pegado Cortês. Esses são os 5 nomes, né, que vão estar aí coordenando essa partida de hoje. Lembrando, Dudu Maravilha, que o Campeonato Paulista conta com o VAR em todas as partidas da Série A1. E agora é legal também a gente destacar que na Série A2, a partir das oitavas de final, das quartas de final, também tem o VAR. Então, praticamente VAR em todas as divisões do nosso Campeonato Paulista, Dudu. Muito bem, tá certo. Chegando informações do acaso aqui, o zagueiro Suéliton se despediu do Ituano após 1 ano e meio. Ele fez 41 jogos, marcou 3 gols, inclusive na sua estreia no ano passado contra o Botafogo. Foi importante na boa campanha da Série C ele assinou hoje a rescisão contratual, o Suellington está fora do Ituano. Uns vão sentir falta, Dudu. Outros vão dizer graças a Deus, ô Renan. Eu sabe que eu ia falar, você destacou aí o Suellington, eu até ia perguntar para você, né? Porque ele estava machucado, né? Essa era a informação que a gente tinha, se recuperando de uma lesão. E eu até veio essa dúvida na hora que eu vi a escalação do Ituano. Falei, caramba, o Suellington não apareceu mais, né? Que lesão é essa? E não é à toa que ele acabou indo embora do Ituano. Não sei se foi de tanto a gente falar, né? Porque o Suellington não vinha fazendo boas partidas. O João Carlos Martinez é que derrubou o Suellington. Martinez e o Arnaldo Luiz. Olha o que o Arnaldo Luiz escreveu aí, ó. Olha o que o Arnaldo Luiz escreveu aí. Já vai tarde esse Suellington. Ah! Valeu, Arnaldo! O Arnaldo Luiz faltou no jogo do Santo André. Hoje ele voltou afiado, né? Ele abandonou a gente. Ele abandonou a gente no outro jogo. Hoje ele já tá com a corda toda aqui. Ele já tá dando boa noite pra você aí, ó. Tá dando boa noite pro pessoal de casa. Boa noite, Arnaldo. Boa noite, Arnaldo. E na esperança, Dudu, essa zaga do Ituano agora deu uma ajeitada, né? Com o Matheus, os dois Matheus, né? E a gente espera aí que na Série C o time, pelo menos algum reforço o Ituano tem que trazer, né? Não adianta pensar que só com o time do Campeonato Paulista vai dar certo. É claro que já é uma boa equipe. Mas eu traria pelo menos mais um meio campo aí para fechar esse time do Ituano para a Série C. Muito bem, Renan Tonei, em nome de Arruda Eletrônica, áudios, vídeos, equipamentos de monitoramento em geral, informáticas, tudo. O Tony Arruda atende você na Arruda Eletrônica, Avenida Francisco Ernesto Fávero, 18 no Rancho Grande. Conosco o Jornal A Federação, órgão católico de imprensa desde 1905. Paraíso, Gás e Água, dois endereços para melhor atender você. Na Lençóis Paulista, esquina com a Ilha Bela, número 3, 4019-1583, ou no Jardim do Estádio Cristóvão Diniz, 685, telefone 4024-1274. Emo Pastéis, sua melhor opção em pastelaria, WhatsApp 981-15-0785, agora com delivery. Cinevan TV, filmes, séries, canais abertos e fechados, por R$35 por mês. Chama no zap 944-513795. E conosco o Atual Supermercado, seja cliente VIP Atual, Rua Barretos, esquina com a Porto Feliz, na Cidade Nova. Deixa eu ver aqui com o Everaldo Lima. O Everaldo está trazendo pra gente aí alguns resultados, né? De jogos, né? E que aconteceram em finais de semana. Alô, Everaldo Lima, manda aí, Everaldo! Ontem, pelo Campeonato Paulista, semifinal, jogo único na Arena Corinthians, Corinthians 0, Palmeiras 2. Boa, boa, boa! Ontem também, no Morumbi, São Paulo 4, Mirassol 0. Agora, eu não quero ninguém falando, zoando aqui o meu Palmeiras aqui na transmissão, porque o Palmeiras só elimina time pequeno, porque o Palmeiras só fica campeão paulista em cima de time pequeno. Não quero ninguém me zoando, tá? Ninguém mandou não deixar o Novo Horizontino ganhar. Mas esse ano vai ser diferente, né? Porque a final não é contra o Corinthians, né? A final é contra o São Paulo. E diga-se de passagem, como diz o meu amigo Neto, o São Paulo tá ficando bom. O técnico que veio pro São Paulo é um técnico que tá melhorando a equipe do São Paulo. Não vai ser fácil pro Alviverde, mas Palmeiras é Palmeiras, deixaram chegar, agora aguenta, né, Renan Toné? Deixaram chegar, agora aguenta aí. Bom, vamos lá. Pode falar, Renan. O erro do Corinthians foi ter classificado o Palmeiras, né? Aí enfrentou o Corinthians, acabou sendo eliminado pelo próprio monstro que ele criou, que foi o Palmeiras, né? Se tivesse ficado quietinho lá contra o mesmo Novo Horizontino que enfrenta o Ituano hoje, e deixasse o Novo Horizontino disputar a semifinal, né, as quartas de final, teria se resolvido aí. Agora, Corinthians... Mas aí eu pergunto, não sou corintiano, todo mundo sabe que eu sou palmeirense, mas trabalhamos com futebol. A solução era mandar o Mancini embora? Tá, mandou o Mancini embora. Vale a pena investir um dinheiro tão alto para contratar o Renato e tem jogador lá com salário baixo Será que vão fazer corpo mole em Renato Né? Dudu, o Corinthians tem vários problemas, né? Que se fossem só o salário dos jogadores, tem jogador que não recebe há mais de um ano aí, né? A gente vê aí na imprensa, né? Rumores aí de jogadores. Ó, o Serginho tá participando aí, ele sabe melhor do que nós, né? Serginho, como... eu vou mandar o stream pra você aí. Pode continuar, Renan. Como um corintiano que ele é, muitos jogadores que estão sem receber, né? Gil, teve o Cássio que tem uma dívida com o Corinthians, e outros jogadores que já saíram. O Corinthians tem dívida com um jogador da época da... lá de 2005, 2006, que não pagou ainda. O Corinthians é um time que realmente está devendo muito para os seus jogadores, e agora está devendo para o torcedor também, né? Porque o futebol do Corinthians está cada dia pior. E fazendo um destaque aí sobre essa final que vai acontecer na próxima quinta-feira, o primeiro jogo, na Arena Allianz Parque, e depois no domingo no estádio do Morumbi em São Paulo, é um clássico que para muita gente não sabe, né? Mas o clássico Palmeiras e São Paulo, Choque Rei, seja lá como o pessoal gosta de falar, é um dos clássicos mais tradicionais do futebol mundial, né? Se você pegar a história desse clássico, na década de 40, se a gente for voltar no passado, a gente vai ver aí, um clássico que surgiu aí num período bem interessante da história do futebol, né? Eu costumo dizer que foi o clássico que com maior rivalidade depois do clássico Corinthians e Palmeiras, que ficou muito tempo sem decidir campeonato. O Corinthians, São Paulo e Palmeiras decidiu aí títulos em 4, 5 anos consecutivos aí em uma dessas décadas passadas aí, depois deu uma sumida. E retornou naquele último que você deve lembrar, Dudu, eu não me lembro, mas o João Carlos Martinez, muita gente lembra, a última final entre São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Que teve o gol do goleiro lá. Gol do Miller, Miller. Lembro sim. Gol do Toninho Cerezo, foi aquele jogo que São Paulo voltou do Mundial. Contra o Barcelona, foi a última final e a única até hoje no Campeonato Paulista entre as duas equipes. Então é um clássico. Era um timaço do técnico Tele Santana. E é o início da era da Parmalat no Palmeiras, né? E como que é a situação hoje, quase 30 anos depois, o São Paulo iniciando uma era com um novo treinador, né? Que é no caso é o Tele Santana, e o Palmeiras já vem aí de uma era vitoriosa aí da Parmalat do século XXI, né? Que é a Crefisa. Então, é um clássico bem interessante que nós vamos acompanhar. Duas equipes em grande momento. E tem tudo para ser a maior rivalidade aí do futebol paulista, pelo menos aí nos próximos 4, 5 anos. Muito bem, Renan. As duas equipes já estão no gramado, já teve a execução do hino nacional. Everaldo, rapidamente, mais um resultado, Everaldo. Campeonato Carioca, decisão, primeiro jogo, Flamengo 1, Fluminense 1. Ele falou Flamengo! Campeonato Mineiro, decisão, primeiro jogo, América Mineiro 0, Atlético Mineiro 0. Boa, Tarzan! Mais uma! Campeonato Pernambucano, decisão, primeiro jogo. E os pênaltis, a Ponte Preta venceu por 4-2. A Ponte Preta está na final para pegar o vencedor de Novo Horizontino e Ituano, que jogam essa noite, às 20 horas. Muito bem, Everaldo, obrigado pela participação. Olha o Sérgio Costa chegando aí. Dudu. Boa noite, Sérgio. Deixa eu dar boa noite para o Sérgio primeiro. Alô, Sérgio, boa noite! Boa noite, Dudu. Boa noite, Renan. Amigos aí da AM670. Você já viu a arbitragem aí, Sérgio? Deixa eu perguntar uma coisa pra ele. Pode perguntar. Deixa eu perguntar uma coisa pro Serginho. Ô, Sérgio, você dormiu bem essa noite, cara? Como que foi a sua noite de domingo pra segunda aí, cara? Tô engraçadinho, né? A cabeça tá inchada, não entendo por quê. Difícil, né, cara? Pior que eu dormi bem, cara. Ultimamente, o Corinthians só tá dando... Não te faz mais alegria, né? Assim, no jogo eu tô direito, mas... Deixa eu agradecer que os internautas rapidamente já vai começar o jogo. Aquiles Antônio, obrigado, parabéns, Ituano. Sabemos que será uma tarefa difícil, mas não impossível. Bora lá. Também com a gente aqui a Daia Feira. Alô, Daia, o pessoal da pastelaria, um abraço pra você. Angélica Jeca também tá conosco. Muito obrigado, boa noite, Angélica. Pessoal do bairro Rancho Grande. Outra aqui com a gente, quem é? Marcela Mota, boa noite, Dudu, na escuta. 2-1 pro nosso Ituano hoje. Manda um salve aqui pro São Judas. Alô, galera do São Judas, aquele abraço. E o professor Bruno, ele apareceu. Ô, professor Bruno, tava te procurando, vou ver se eu mando o link pra você aí, professor. Dá um oi no zap aqui pra mim, professor. Obrigado aí. Sérgio Costa, quarteto de arbitragem, tá pronto, você conhece? Ah, o Vinícius de Araújo, ele é um bom árbitro. Ele tá aí brigando para ser aspirante FIFA, né? Aí logo ele consegue subir para arbitragem da FIFA aí. Muito bem, vai começar a partida. As duas equipes já estão ali no gramado, né? E estamos aguardando aí o início do jogo. A Ponte Preta é a primeira finalista. O Ituano passar, vai resolver em casa com a equipe da Ponte. Isso é de grande importância para o Ituano, essa vitória hoje, hein? É uma, sem dúvida nenhuma, que vale título, que vale vaga para a Copa do Brasil, mas não podemos deixar de lembrar que temos o Brasileirão da Série C. Então vamos Ituano, eu acredito. Abateu Paulo de Cabreúva, na escuta. Alô, Cabreúva, aquele abraço. Dá tempo de você falar, Renan. E detalhe, esse jogo vai ser duas vezes na Série C desse ano, viu? Vai ter esse confronto de novo, depois de 27 anos na Série C. Novo Horizontino e Ituano, que nós vamos trazer todos os detalhes, Dudu. Muito bem. Sérgio Costa, se você puder ficar com a gente, fica à vontade. Se você precisar, tiver compromisso também, fica à vontade, tá bom? Tranquilo. Valeu, vamos lá, vai dar início a equipe do Novo Horizontino, na bola ali o Genilson. Esse Genilson é aquele que passou pelo Corinthians? Passou no Corinthians, não passou, Sérgio? Esse é Genilson. A Genilson. Não, esse não é. Não, Genilson. Genilson, não tem o L? É Genilson. Não. Vamos lá então, vai começar a partida, minuto de silêncio aí, o prefeito Mário Bruno Covas, que nos deixou ontem, né, nasceu em 1980 e faleceu ontem. Total de casos de Covid no país, 15.625.218, total de mortes, 435.823, portanto está aí 38.756 mil pessoas já vacinadas no nosso país. Vai começar a partida, vai apitar o árbitro. As emoções vão rolar em Novo Horizonte. Apita o árbitro. Pra frente é que se toca a bola e a bola rola trazendo emoção. É pra frente que se toca a bola e a bola rola com bastante emoção. Vamos, Rádio Convenção, vamos Ituano, é Ituano e Novo Horizontino ao vivo para todo o Brasil através do Facebook. Estamos ao vivo pelo AM670. A partir de agora, a partir de agora, no seu rádio, o melhor das bandas, a sua banda favorita, começa agora. Bandas e Companhia. Apresentação de Fabiano Farias. Fabiano Farias, com o melhor das bandas. Oi, turma. Chegamos por aqui com Bandas e Companhia, juntinho de você. Rádio, na internet e também levando o melhor das bandas. E o Ti, abrindo mais uma semana, começando mais um mês. E seja bem-vindo, mês de maio. Hoje, dia 3 de maio de 2021. É dia do quê? É dia do sol, dia do sertanejo, dia do pau-brasil e dia do parlamento e do legislador. E ainda dia mundial da liberdade de imprensa. Estou chegando com música. Quem vem abrindo a sequência por aqui é Banda KM. Cantora pra mim, tem Pop Sul, Latão de Cerveja e Banda Magníficos diz que me ama. Eu sou o Fabiano Farias e vamos juntos a partir de agora. Tocando sucesso sem parar. Para a equipe do Novo Horizontino, invadiu o bico da grande área, vai finalizar. Jogou na marca do pênalti, bateu. A bola bateu na trave. Do loucura pra mim. 1:33, olha que presente que deu o Felipe Souza. O camisa 11, o Danielzinho, veio pela meia direita. E o pé direito jogou na marca do pênalti. A bola bateu na trave, mas bateu naquele... aquela trave que é a ponta da rede do lado que traz perna do tudo pra você. Mano pelo lado direito no campo de ataque, a bola vai forte demais pro Iago Dias, vai pra linha de fundo, só tiro de meta pro Giovani, goleiro do Novo Horizontino. Atenção, Novo Horizontino tá atacando no gol de portão na entrada, e o Ituano ataca no gol de fundo. No gol de fundo tá lá o goleiro Giovani, no gol de portão de entrada o Pego Horário, goleiro da equipe do Ituano. Tiro de meta, a bola viaja até a metade do campo, com toca de cabeça por aqui o Iago Dias. A bola fica viva pela ponta, Bruno Lopes, o camisa 9, solta pela direita, atenção, tentou fazer o cruzamento, a bola explodiu no barba, vai fora. Arremesso lateral pro Ituano, pelo lado direito no campo de ataque, vai pra bola, o Jefferson, camisa 2, tá lá, arremesso manual já batido, na metade do campo vem Felipe Souza, Felipe abre bola pelo campo intermediário, prefere o passe aqui atrás, volta com a quarta zaga do Ituano pelo campo de defesa, já trama por aqui o Matheus, Matheus com a camisa 3, empurra pela ponta do campo de ataque para o camisa 2, Jefferson prende bola, abre bola para Felipe, Felipe na próxima cabeça no ciclo central, gira bem, solta na metade do campo para Matheus, o zagueiro, abre bola pelo campo intermediário, Matheus domina pelo campo de defesa aqui na direita, solta na metade do campo do círculo central aqui para Felipe Souto, abre bola lá atrás, novamente vai sair jogando o zagueiro, camisa 3, Matheus, Matheus pela direita pelo campo intermediário, solta jogo aqui para Felipe Souto, abre bola lá atrás novamente com o zagueiro Matheus, agora para o Matheus Mancini, que é o camisa 4, abre bola por dentro, tentou fazer o passe, o Barba comete falta, o juiz está parando o jogo, está pegando uma falta, o Barba vem daquela beliscada em cima do camisa 5, dali que está parado o jogo, é falta para o Ituano, né, Zé? A bola enfiada no campo de ataque, o Tarik. Tarik, viu, Marcelo? Acabei falando Tarik. Que é Tarik, tem um acento Tarik. Aí. Ah, tá. Desculpa, tá bom? Aí, Zé. E aí o Barba esticou a perna quando ele fez o giro, atingiu o jogador do Ituano, fez a falta no Horizontino, já recupera a bola. Se sair Tarik, você chama a atenção do locutor, tá bom, Zé? Não, então, Marcelo. Eu, aliás, na escalação eu até passei dessa maneira, depois acabei averiguando melhor aqui, e é Tarik. Tarik, camisa 5 aí do Ituano. Droga 15, 3 unidades em Novo Horizonte. Centro, Vila Mariana e Residencial Machado 3, valorize o comércio do seu bairro. Droga 15 é mais comodidade pra você. Despete pro novo dia com café úmido. O café é mais gostoso, mais saboroso. Vai um cafezinho aí, só se for café úmida. Café úmido no futebol campeão. Aqui, 5 minutos de bola rolando, Neva ainda pela meia esquerda, tentou inverter, buscando o Felipe no meio do caminho, aqui atrás, Ituano recupera a posse de bola, sai jogando pelo campo da defesa, bola solta para Iago Dias, Iago Dias abre bola mais atrás para Felipe Souto, que é o capitão do time, camisa 8, abre pela quarta zaga para Matheus, Matheus levanta a cabeça e empurra pela direita para Jefferson, para a equipe do Ituano pelo campo da defesa, já com 5 minutos de bola rolando, primeiro tempo, placar de 0, chegando, já se aproximando dos 6 minutos aqui, despete para o novo dia com café úmida, Global Nutri, nutrição animal, o compromisso da Global Nutri está no contínuo desenvolvimento de produtos que possam promover a saúde animal. Global Nutri do futebol campeão. Vai descendo a equipe do Ituano pelo lado direito no campo de ataque, buscando lá na frente Bruno Lopes. Lá vem o Hefson, gira bem, bate para frente, a bola vai saindo em arremesso lateral pela direita pro Ituano. Vai pra bola, Jefferson, camisa 2, tá lá na direita. Arremesso manual já batido para Tarik. Tarik volta a bola para Jefferson, volta pelo campo de defesa. Aqui atrás para o zagueiro Matheus. Matheus solta pela direita para Jefferson. Jefferson volta lá atrás novamente para o camisa 8, Felipe Souto. Felipe vem buscar o jogo pelo campo de defesa, abre bola para Matheus Mancini. O Ituano vai tentando envolver o Novo Horizontino, vai por dentro para Iago Dias, empurrou na ponta, atenção, Breno Lopes, perto esquerda, levantou para a boca do gol, na grande área, Bruno Aguiar, o zagueiro do Novo Horizontino, vem para fazer o corte, mergulha lá, faz o corte de pela direita, vai para fora, escanteio marcado para o Ituano. É isso, né, Zé? Trabalhou bem a jogada o time do Ituano aqui pelo lado esquerdo, até a bola enfiada no fundo pro Iago Dias, ele bateu cruzado, bico da pequena área no primeiro pau, chegou bem o zagueiro novo horizontino, antes do Bruno Lopes, tocou na bola, escanteio Ituano. Vai para a bola o Ituano, escanteio vai ser batido, a bola vai ser levantada na grande área, vai para a bola Felipe Souto, capitão do time, perna esquerda, levantou para a boca do gol, pelo alto, sobe lá atrás para fazer o corte, Bruno Aguiar, o zagueiro, briga pela posse de bola, Cléo Silva levou a melhor na moral, para seu diante da marcação do Jefferson, atenção, faz o corte por dentro, empurrou na ponta, pela meia direita, atenção, tá com ele, danãozinho, rolou para Cléo Silva, batida para o gol, gol! Que bonito é! Mortal do Novo Horizontino. Cléo Silva brigou pela posse de bola com camisa 2 Jefferson. Tentou fazer a pinta, caminhou na metade do campo. A bola resvalou, voltou com o Bruno Rangel, que empurrou na ponta pela direita para Danãozinho, fechou na grande área. Cléo Silva, toca de primeira pro fundo da rede do goleiro preparado, que nada pode fazer. Aos 7 minutos de bola rolando, 7 minutos de bola rolando neste primeiro tempo. Cléo Silva, Cléo Silva, bota aquele sorriso rasgado na cara da galera com a emoção maior do futebol. Essa emoção você proporciona pra galera do Tigre, que vibra demais. Cléo Silva veio brigar na metade do campo, armou a jogada, depois ficou lá dentro da grande área para receber. Toca de primeiro de pela direita, vai pro fundo da rede. Aos 7 minutos de bola rolando deste primeiro tempo. Cléo Cléo Silva abre o placar pro Novo Horizontino, sai na frente, Tigre no começo da partida. Sobrou pra você, pega o horário e tire a bola do barbante, confira comigo, placar da esperança. 1 pro Tigre, 0 pro Ituano, 1-0 Novo Horizontino, tá na frente, Cléo Silva, valente, joga a bola Cléo Silva, 1-0 para o Tigre. Detalhe do gol aqui, Zé. Contra-ataque perfeito, contra-ataque mortal do Novo Horizontino. Arrancaram Cléo Silva e Danielzinho em velocidade. No meio campo, Cléo Silva tentou a finta, mas o zagueiro no carrinho cortou. A bola voltou para o Murilo Rangel, que vinha acompanhando a jogada. Nisso, o Danielzinho abriu um pouco mais para o lado direito, recebeu, bateu cruzado com apenas um zagueiro na área. E aí fechava o Cléo Silva, que também acompanhava a jogada. Ele bateu no canto direito do goleiro Pegorari para fazer o primeiro gol do jogo, o primeiro do Novo Horizontino. Vai construir ou reformar o lugar certo, é no Macon Materiais para a Construção do Vasco, ao acabamento do Macon Materiais para a Construção. Antunes Mais Supermercado, chegou o Clube do Precinho, procure uma loja, faça seu cadastro, economize muito mais, aproveite as ofertas e promoções da semana. Antunes Mais Supermercados, lojas em Novo Horizonte, Catanduva. Antunes Mais Supermercados, Doutor Conforto, especializado em bem-estar, Rua Trajano Machado, 922, Disco Conforto, telefone 3543784, Doutor Conforto, bem-estar todos os dias pra você. Adilson Tavares, Novo Horizontino, rapidinho abre o placar, dá aquela blitz gigante, blitz forte, e consegue num contra-ataque. Cléo Silva brigando aqui como se fosse um volantão, rapaz, dando bote, roubando a bola e partindo pro campo de ataque, depois estava lá na frente pra poder receber essa bola e completar pro fundo da rede. Adilson, 1-0 pro Tigre. É, 1-0, e a gente vê dentro de um Novo Horizontino que sabe muito bem o que quer fazer dentro de campo, né, Marcelo? O Ituano, ele tem mais posse de bola, mas é uma posse de bola improdutiva, porque o Novo Horizontino marca muito bem. O Novo Horizontino, ele controla o jogo sem a posse de bola, encurralando e direcionando por onde quer que o Ituano joga. Aí, consequentemente, fica mais fácil de retomar, e nessa retomada, o Novo Horizontino é muito agudo, é muito fatal. Teve um lance anteriormente em que o Murilo Rangel meteu a bola na trave. Logo na sequência, mais um contra-ataque em que o Novo Horizonte não conseguiu fazer 1-0. Rouba a bola recuada aqui pro Pegorari. Gerson deu o bote pra cima, ele falou: pra onde que eu vou jogar? Pra linha de fundo. Pro gol não pode ser. Perfeito, quase, hein? Bola de segurança. Meu amigo, escanteio pro Novo Horizonte. Quase que o Pegorari entrega aqui. Foi segurando, prendendo a bola. O centroavante Gerson deu o bote pra cima dele, virou, falou: pra onde que eu vou jogar? Joga pra linha de fundo. Escanteio marcado, grande presente, um escanteio aqui. Lá vem Tigre, cruzamento na boca do gol, primeiro poste, tirou a equipe do Ituano, rebote, fica na grande área. Tá lá atrás, Felipe Souto para fazer o corte. Central técnica marca na mesa de São Campos, Vini Fernando Modulano, confirmando 11 minutos de bola rolando, primeiro tempo girando para cá, da esperança. Yes, nutrição animal, alimentação do futuro está em nossas mãos, porque qualidade da mesa depende da qualidade do campo. Yes, nutrição animal. Campeonato Paulista, troféu do interior, semifinal, a bola rola em Novo Horizonte na segunda de futebal. Novo Horizontino 1, gol marcado pelo Cléo Silva aos 7 minutos deste primeiro tempo. Novo Horizontino 1, Ituano 0. Plantão Esportivo, alô Campos Filho. Semifinal do Campeonato Paulista, Paulistão 2021, Palmeiras ontem na Neo Química Arena venceu o Corinthians por 2-0. No Morumbi, o São Paulo bateu o time do Mirassol pelo placar de 4-0 e a grande final já está marcado. Quinta-feira e no domingo tem Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Palmeiras, a grande final do Paulistão 2021. Esperança FM, a única da cidade com abrangência regional. Futebol campeão de audiência aqui na Esperança FM, radinho ligado aí 105,5 através do nosso site esperancafm.com.br, o aplicativo da Esperança FM e também pela nossa live no Facebook. Sejam todos bem-vindos no futebol campeão de audiência com a equipe Esperança Esporte Clube. Pegaram o Felipe, olha, foi por baixo, foi por cima, pegaram no gogó deles, é. O Iago Dias pegou o gogó aí. Pegou do... na boca, mas... É, na boca, Zé. O Iago esticou o braço quando o Felipe já estava passando, atingiu a boca do jogador do Novo Horizontino, falta marcada. É um escanteio de mangas curtas. Vai pra bola. Por aqui o Danielzinho vai de perna direita com a perna esquerda. Murilo Rangel junta a lateral do campo. Dois homens da barreira. Saiu da bola Danielzinho. Deixou pro Murilo. Atenção, primeiro poste. Faz o corte o zagueiro. Depois o último toque foi do Léo Baiano. Léo Baiano tocou por último no primeiro poste. Cortou, mas a bola foi sem direção. Tiro de meta lá pro Pegorari. Tiro de meta pro goleiro Dom Ituano. O Novo Horizontino vai vencendo o jogo. Cléo Silva numa arrancada da queda das boas aí, rapaz. E depois tava lá na grande área para receber um bom passe do Danielzinho. Açucarado, né? No capricho aí do garotão. Danielzinho que meteu pro fundo da rede o Cléo Silva depois. E a Sul Transportes e Logística, atendendo todo o território nacional. Menor prazo de entrega sempre com menor custo para você. E a Sul Transportes, soluções em logística. MTnet, internet e fibra ótica. Tudo pino e sua velocidade com promoções incríveis e preços imbatíveis. MTNET, internet e fibra ótica em Novo Horizonte. Lá vai Tigre pro cara ataque. Cléo Silva tá com a tocha, tá com tudo. Cléo Silva tá jogando bola. Faz o cruzamento pra grande área e todo lá atrás. Faz o corte e recupera a posse de bola. Atenção por aqui, o Gabriel Taliani. Abre bola pela direita. Já vai avançando por dentro, pela ponta. Pra Jefferson, camisa 2, ele faz o break. Já vai pedindo. Felipe prefere caminhar um pouco mais. Rola para Felipe ao seu lado pela meia direita. Tentou enfiada pela ponta no meio do caminho. Lá atrás, Danielzinho. A Danielzinho abre bola para a reação que bate para frente, vem de presente para o Ituano. Lá atrás no ciclo central, Matheus Mancini, o zagueiro. Levanta a cabeça e empurra pelo lado esquerdo no campo de ataque para Breno Lopes. Vai descendo o time de Tu pelo campo de ataque. Bola enfiada pela ponta para Iago Dias. Iago Dias, atenção, tocou para Gabriel. Gabriel tentou a devolução na grande área para Iago. Lá atrás de plantão, Bruno Aguiar vem para fazer o corte. Tira o zagueiro da grande área. Drogaria Renato, rede multidrogas. Medicamentos, perfumarias, aplicações, entregas em domicílio. Drogaria Renato, a sua saúde em boas mãos, Drogaria Renato. Atenção, produtores de amendoim, negocie sua safra com a Cutcor, comércio e beneficiamento de cereais. E tenha mais informações pelo telefone 16-3266-1005, Cutcor, comércio e beneficiamento de cereais. Carisma Uniformes, uma linha completa de uniformes para empresas, escolas, eventos promocionais e material esportivo. Carisma Uniformes, Tigre pro campo de ataque, micro na grande área. Felipe fez a finta, trouxe pra perna esquerda, vai bater pro gol, passa a direita do Pegorari. Que moral, Felipe, bico da grande área, pelo lado direito, fintou, travou a bola, voltou, trouxe pra perna direita. Lá, aliás, pra perna esquerda, que não é a boa dele. Meteu um balaço, a bola passou pertinho aí do poste direito do goleiro Pegorari do Ituano. Olha o Felipe Rodrigues aí na moral, hein, Zé? O Felipe recebeu essa bola pelo lado direito, ele não puxou pro fundo, ele fechou pro meio, ajeitou pra perna esquerda, como você disse, não é a boa. Lado de dentro do pé, cheio de efeito. Ele buscou o ângulo superior direito do goleiro Pegorari. Subiu demais, foi embora. Linha de fundo, 1-0 Tigre. 1-0 pro Novo Horizontino. Adilson Tavares, 16 de bola rolando deste primeiro tempo. O Tigre fez o gol e continua em cima, apertando, tentando encurralar, tentando fazer o segundo gol. Para não lembrar daqueles jogos passados, quando o time vence 1-0, depois no final acabava sendo surpreendido. Para tentar começar, pensar em resolver a parada no primeiro tempo. Tem muito jogo pela frente, né? Isso vai começar a pensar em resolver a parada já no primeiro tempo, né? É, o Novo Horizontino nem é uma equipe que esteja encurralando o Ituano. O Novo Horizontino até devolve, de certa forma, a bola pro Ituano sem tentar articular muito. É uma equipe muito aguda, uma equipe que, assim que retoma a posse de bola, tenta a transição rápida, tenta os contra-ataques para tentar catar a defesa do Ituano desmontada, né? Tentando pegar o adversário saindo, e tem sido realmente muito feliz nessas transições, levando perigo ao gol do Pegoraro. Lá vai Ituano pela ponta, atenção, Pegoraro, atenção, Jefferson levantou para a grande área, vem o zagueiro, faz o corte, tira o número sentido, na metade do campo já fica com rebarba, com rebote, por aqui, Gênison puxa a jogada pela meia direita, faz o cruzamento na grande área, buscando o Murilo, tá longe o Murilo, a bola vai na grande área, sai Pegoraro para fazer a defesa, mais um contra-golpe do Novo Horizontino para cima do Ituano aí, né, Zé? É uma arrancada do Novo Horizontino. Gênison fez uma boa jogada no meio campo, mas quando se aproximou da área na hora do cruzamento, aí acabou errando, ficou fácil para o goleiro do Ituano. Pensou em plano de saúde, pensou São Domingos Saúde, o melhor custo-benefício, maior cobertura da região, faça já seu plano São Domingos Saúde. Atenção, tá na grande área, o Tarek bateu pro gol, explodiu no barba, rebate, voltou, atenção para Bruno Lopes, tentou batido, explode na retaguarda do Grêmio do Horizontino. Um perigo total, insiste, o Ituano fica no campo de ataque com ela. Aqui na metade do campo, o Tarek tá com ela. Abre bola pro camisa 8, o Felipe Souto, que é o capitão do time. No ciclo central, inverte o jogo, mete pelo lado esquerdo na canhotinha para Breno Lopes. Breno Lopes abriu bola, atenção para Gabriel, bateu pro gol, catou, largou, vai para fora. Giovani cai em dois tempos para fazer a defesa, tentou abafar ali, a bola escapuliu, vai para fora. Tiro seco, perigoso do camisa 10, Gabriel Taliari. Bateu forte, a bola veio quicando, um perigo total. Dava lá o Felipe para conferir a defesa, né, Zé? No cantinho. O camisa 10 do Ituano ajeitou bem a jogada na entrada da área, bateu rasteirinho de perna direita no canto direito do Giovani, que fez a defesa. Atenção, a bola viajou na grande área, tá com ela, tá o camisa 10, Gabriel Taliari, bateu pro gol, a bola espirrou, voltou, insiste, tá o Ituano na ponta, atenção, cruzamento na boca do gol, ali do Felipe Souto, o Felipe Rodrigues, o Xará, faz o corte, a bola vai pra fora, escanteio de novo, o Ituano tá apertando aí, Zé. Deram espaço pro jogador do Ituano fazer a jogada pela esquerda no cruzamento, ela bateu no pé direito do Felipe Rodrigues, mais um escanteio. Felipe Souto, a bola viajou na grande área, atenção, Felipe Souto tentou a batida, a bola espirra, volta e insiste o Ituano, fica branquinho com ela na ponta, na direita, no campo de ataque, atenção, vem Felipe, prefere o passe um pouco mais atrás para o Matheus, zagueiro, atenção, pé na direita, levantou para a grande área, sobe Felipe Rodrigues para fazer o corte, tira para o Grêmio, não para o seu tiro, atenção, Cláudio Silva, meteu entre as pernas do Tarek, que é isso, hein, passou vergonha agora. Dá com a tocha o camisa 7 do Grêmio Novo Horizontino, Cláudio Silva. Já fez o gol e tá jogando um bolão, hein? Tá jogando um bolão. Na verdade, foi o Felipe. Deixou as canetinhas abertas, aí já viu. Não passou, não olhou, não cochilou. A bola passou, Zé. O Cléo falou, é por aqui mesmo. Pelo meio das pernas do camisa 8, Felipe Souto. Goleiro Giovani do Novo Horizontino está caído. O árbitro vai até lá, conversa com o jogador. Departamento médico do Novo Horizontino autorizado, deve entrar no gramado para atender o goleiro do Novo Horizontino. Placar do jogo, 1-0 para o Novo Horizontino, Auto Elétrica Bandeirante, parte elétrica geral de autos, caminhões, implementos agrícolas, venda de baterias e acessórios, Auto Elétrica Bandeirante. Seu carro novo está na Liban Veículos, as melhores e menores taxas do mercado. Fale com o Daúde e pare de andar a pé, telefone 17997889940. Liban Veículos, no futebol campeão. Abração para a equipe aí da JM Zanqueta, comercialização de amendoim, comercialize sua safra com a JM Zanqueta. Ligue, telefone 3542-3200, JM Zanqueta, comercialização de amendoim. Avenida Materiais para Construção tem a maior variedade de materiais para toda a obra do Vasco a acabamento. Avenida Materiais para Construção. Central Técnica marca na mesa de som, Campos Filho, operando, modulando, confirmando 20 minutos de bola rolando deste primeiro tempo, girando o placar da esperança. Refrigerantes Poti, há 70 anos, o verdadeiro sabor da vida. Refrigerantes Poti, Campeonato Paulista, Paulistão 2021. Troféu do interior é a semifinal, a bola rola. O Jorgão na segunda de futebol. Plantão esportivo no Campos Filho. Campeonato Paulista da Série A3, estão jogando São José e Marília 0-0. Tivemos também pela Série A3 hoje à tarde, Bandeirante e Barreto 0-0. Olímpia e Batatais ficaram no empate aí 1-1. Nacional venceu o Capivariano por 2-0. Esperança FM. Futebol. é aqui. Futebol aqui na Esperança FM. Atenção, Dani Felipe Souto pela meia direita, abriu bola pela canhotinha. Lá vem pro campo de ataque, da Iago Dias tá com ela, girou, soltou na ponta, lá atenção, lá vem, Brando Lopes tentou fazer a finta, Claucino insiste na marcação, vai tentando levar no papo, na conversa, aqui pela lado esquerdo apareceu Iago Dias, tentou a enfiada dentro da grande área pro Dark. Vem o Barba para fazer o serviço, limpar bem a jogada, evitar a saída de bola pela linha de fundo. A bola sai em arremesso lateral para o Ituano. Rapidinho, já batido. Iago Dias, pela ponta, pelo lado esquerdo do campo de ataque, vai tentando tramar a jogada aqui pela cartinha. Insiste o Léo Baiano de plantão. Rouba a bola, tenta sair jogando. O Tarek vem, comete falta. O juiz está parando o jogo, pegando falta. Favorecendo o Grêmio Novo Horizontino pelo campo de defesa aqui na direita. GDA, recalchutagem de pneus de caminhões e máquinas agrícolas. A GDA atua também no comércio de pneus novos, recalchutados e usados. GDA, grande abraço a toda a equipe aí. Alô, Marco Antônio, homem é bom de microfone, hein, rapaz, comunicador dos bons, tá ouvindo o futebol campeão aqui na Esperança. Tá na hora de dormir, o Marco Antônio. É, mas antes de dormir, ele vai terminar de ouvir o jogo aqui com a gente, né? 8h22, acorda muito cedo, às 3h30 da manhã. Bota o galo pra cantar aí, né, o Marco Antônio? Grande abraço, é bom de microfone. O homem é bom de prosear no microfone. Alô, Marco Antônio, grande abraço, rapaz. Obrigado pela audiência. 22 e meia de bola rolando. Chegamos aqui à metade deste primeiro tempo. Adilson Tavares, 1-0. Tigre continua na frente aqui, Adilson. O Ituano começa a frequentar um pouco mais o campo de ataque, Marcelo. Começa a envolver um pouco mais, pelo menos no setor de meio campo, a equipe do Novo Horizontino, que por sua vez, na primeira linha, tem levado vantagem. Consequentemente, a gente não vê o Giovani sendo exigido, apenas uma finalização do Ituano, que necessitou de uma intervenção do camisa 1 do Novo Horizontino. Fora isso, o Ituano tem a posse de bola, ronda o gol do Novo Horizontino, mas não consegue ser tão incisivo. Novo Horizontino, por sua vez, com um contra-ataque bem armado, com as pontas, né, pelo lado direito com o Cléo, o lado esquerdo com o Danielzinho na armação, tudo bem programado para que quando tiver essa posse de bola possa ter essa transição rápida e consequentemente chegar ao gol do Ituano. 1-0 pro Novo Horizontino, gol marcado pelo Cléo Silva, 7 minutos, atenção na metade do campo, Léo Baiano já empurra pela ponta, vá, Felipe Rodrigues por dentro, atenção, buscou o Murilo Rangel, deu, fez o corta-luz, tentou buscar o Gerson, lá atrás vem o Ituano para fazer o corte, já sai pro contra-golpe. Iago Dias traçado pela ponta, pelo lado esquerdo, larga a ponta, vem pela meia, abriu bola para Felipe, solta, atenção, pode até bater de perto esquerdo, inverteu o jogo, soltou para Jefferson, bico da grande área pela direita, lá vem o Ituano, levantamento, provoca o gol, passa toda a extensão da grande área. A bola vai sair do outro lado em arremesso lateral para o Novo Horizontino aqui na direita, bem no cantinho. Uma boa trama do Ituano, hein, Zé? É um cruzamento da direita que me lembrou algo, viu? Um gol de outro dia. E mais uma vez o Felipe Rodrigues estava bem fechado com o Iago Dias nas costas. Pra cá de 1-0, tá caído ali o Robson. Não dá. Ixi. É o problema, hein? Léo Baiano já deu sinal, Zé. O Léo Baiano, o Bruno Aguiar já deu sinal de que o Robson não tem mais condições. Que coisa, hein? Vai ter que mexer, não tem jeito. Edson Silva, faz tempo que não joga, Zé. Faz tempo que não joga. Ô Marcelo, me permita fazer uma correção aqui. Vamos lá. O Pacheco, ele estava contundido e se recuperando. E eu tinha a informação de que ele não estaria no jogo de hoje. Mas o Pacheco já deve estar recuperado e está no banco de reservas do Ituano. O Pacheco é aquele mesmo que atuou aqui, né? Muito bem. 24:50. Sai jogando o Redson, vem até metade do campo, de perto esquerda, inverte o jogo, da canhota, vem na direita buscando o Cláudio Silva, vem o zagueiro aqui atrás, o Matheus Massini faz o corte, briga pela posse de bola, no meio do caminho vem o Felipe, fica pedindo falta, foi atingido pelo camisa 10, o Gabriel Taliari, tá parado o jogo, olha que o Felipe é grandão, hein? Foi atingido, mas, você sabe, é atingido, mas fica de pé, fica. Não cai, né, Zé? Não cai, pode bater que não cai, lá vem a alteração. Muda. Aí, vamos lá, Zé. Tá indo embora Robinson, contundido, camisa número 3, entrando 14 no Novo Horizontino, Edson Silva. É alteração, aí não tem jeito, é por contusão, não, é forçada essa mudança, essa alteração, lógico, não é legal, estamos aí com 26 minutos, né, Deus? O time tá ganhando o jogo, mexendo é legal, mas aí não tem jeito, não dá mais pro Robson, né? É, por necessidade, né, realmente, essa modificação, acaba mudando um pouquinho no posicionamento do Bruno Aguiar também. Edson Silva, a gente sabe, é um zagueiro que atua mais pro lado esquerdo, então... O Robson estava atuando ali pelo lado direito, o Bruno Aguiar deve ser esse zagueiro para cobrir esse lado do campo do Novo Horizontino, mas é uma, uma dupla de zaga mais forte, né? Mais intensa na bola aérea, ganha mais nesse confronto, perde um pouco de velocidade, mas neste confronto de bola parada, o Novo Horizontino ganha com a entrada do Edson Silva. Serrão Seguros, mais tranquilidade e segurança para seu patrimônio e sua família. Serrão Seguros, do futebol campeão. Dismapre, distribuidor de produtos alimentícios há mais de 10 anos, atendendo padarias, gelaterias, indústrias e sorveterias em todo o estado de São Paulo. Dismapre, lançamento na entrada da grandeira, buscando o cross, uma para o Novo Horizontino, sai o goleiro, pegou Nari. Cadafi, meu goleiro lá, e o Breno Lopes acabou sendo atingido naquela dividida. Com o Cléo Silva, com o Pegorari, tá esticadão lá o camisa meia dúzia do Ituano, né, Zé? É uma bola enfiada em profundidade pro Cléo Silva, só que chegou antes, o goleiro Pegorari fez a defesa. E aí, houve um choque, né? Ou seja, o Breno Lopes também acompanhava a jogada e ele acabou pulando para não atingir o Pegorari, né? Virou uma piruleta aí, uma piruleta, né, Marcelo? E parece que ficou um pouco ali no chão, mas tá tudo ok com ele. Acesse Pneus, venda de pneus agrícolas novos, usados, ressolados e serviços de borracharia. Acesse Pneus do Futebol. Com o Crenovo, materiais para construção, tudo que você precisa para sua reforma, construção. Com o Crenovo, materiais para construção em Novo Horizonte. Droga 15, 3 unidades em Novo Horizonte, Centro, Vila Mariana e Residencial Machado 3. Valorize o comércio do seu bairro. Droga 15 é mais comodidade para você. Já na marca de 28 minutos de bola rolando, primeiro tempo, placar de 1 a 0. Cléo Silva fez do comecinho do jogo em 7 minutos, brigou pela posse de bola, deu passe pela ponta e depois estava lá na grande área para cutucar pro fundo da rede, para conferir, para arrematar pro fundo do gol. Lá vem Ituano, Iago Dias pela ponta, levantou pro tumulto na grande área, primeiro poste. Bruno Aguiar, o zagueiro, faz o corte, vai para fora, escanteio marcado pro Ituano, aperta o time de Tuzé. Mais uma jogada pelo lado esquerdo, cruzamento no primeiro pau. Bruno Aguiar, bem colocado, fez o corte e escanteio, Ituano pela esquerda. Desperte pro novo dia com café Úbeda, o melhor e mais saboroso. Vai um cafezinho aí, ah, só se for café Úbeda. Escanteio vai ser batido, vem Felipe Souto aqui pelo lado esquerdo para levantar pro tumulto. Blitz na grande área do Novo Horizontino, que vai vencendo o jogo aqui. Lá vem Ituano, escanteio vai ser batido pelo lado esquerdo no gol de fundo do estádio Jorgão. Para você visualizar sempre com a gente. Lá vem Felipe Souto, levantou, bola viajou, segundo poste, toque de cabeça, fica vivo na grande área, Giovani. A grande área tá na mão do goleiro, pega firme pelo alto aí. Rapidinho já sai jogando na entrada, a grandeira faz o passe para o goleiro Rangel. O goleiro Rangel de perto esquerda, a bola acabou tocando no juiz, tocou no jogador do Ituano. E aí foi mão na mão do juiz a bola, não foi, Zé? Foi na mão do árbitro. No entanto que ele tá até arrumando, né? Aquela munhequeira que ele usa ali para... Quem vai dar o cartão para ele, Zé? Exatamente, tem que chamar o delegado da federação que fica ali fora. O quarto árbitro? É, pode ser, não pode? Pode ser. Tem cartão, Zé. Ele já tem cartão, é o vermelho. É, então. Vai lá dar o cartão para ele, pô. Bola no braço, bola na mão do Luiz aí, rapaz. Global Nutri, nutrição animal, o compromisso da Global Nutri. É só Nutri mostrar, viu, Marcelo? Hã? É só mostrar. É só mostrar, já era. Dá o cartão aí, meu, já fica pendurado. Se der, depois fica sem cartão. É, não quero saber, não, rapaz. É cartão pro homem, cartão pro homem, o senhor Vinícius Gonçalves Dias Araújo. Cartão pro homem aí. Atenção, Edson Silva pelo campo de defesa pro Novo Horizontino, vai com aqui atrás para o goleiro Giovani. Sai jogando o Tigre pelo campo de defesa. Global Nutri, nutrição animal, o compromisso da Global Nutri está no contínuo desenvolvimento de produtos que possam promover a saúde animal da Global Nutri. Vai construir, reformar o lugar certo. É Nomacom, materiais para construção do básico ao acabamento. Nomacom, materiais para construção. Antunes Mais Supermercado chegou ao Clube do Precinho. Procure uma loja, faça seu cadastro. Economize muito mais. Aproveite as ofertas e promoções todos os dias. Antunes Mais Supermercados, lojas em Novo Horizonte e Catanduva. Novo Horizontino vai pro campo de ataque. Lá vem Grêmio. Pela ponta da Caiotinga. Danielzinho, na moral, já viu a passagem do Jefferson. Trouxe por dentro, atenção, Barba recebeu pela meia esquerda, já apara bem a jogada, faz o passe para o Léo Baiano, que volta aqui atrás para o zagueiro Bruno Aguiar. Bruno Aguiar de primeira parte para frente, a bola viaja, chega até a ponta da direita, junta a lateral do campo, lá vem Cláudio Silva para Felipe. Felipe finta bem, traz por dentro, dois da marcação, foi atingido. Falei pra você que ninguém devolveu. Olha, forte. Tomou um tranco nas costas e ficou firme. Deu aquela, né? Deu aquela balangada, aquelas gingadas, mas não caiu. Balança, mas não cai. Balança, mas não cai. Central técnica marca. Na mesa de som, Campos Filho, operando, modulando, confirmando 30 minutos de bola rodando, primeiro tempo, girando pra cá da esperança. Tempo e pra cá. Yeah. Mas nutrição animal, alimentação do futuro está em nossas mãos, porque qualidade da mesa depende da qualidade do campo. Yes, nutrição animal. Campeonato Paulista, Paulistão 2021, a bola rola, troféu do interior, Novo Horizonte, estádio Jorgão, semifinal. Novo Horizonte no 1, gol do Cláudio, 7 minutos deste primeiro tempo. E do ano 0, plantel esportivo, alô Campos Filho. A Ponte Preta venceu o Bragantino nos pênaltis, já está classificada aguardando o novo ou Novo Horizontino ou Ituano. Até aqui Novo Horizontino vai indo para a final com a Ponte Preta. E também ontem o Palmeiras bateu 2-0 o Corinthians e o São Paulo 4-0 para cima do Mirassol, e os dois estão classificados e farão a grande final do Paulistão 2021. Equipe Esperança Esporte Clube. Equipe Esperança Esporte Clube, Novo Horizontino toma um susto na grande área. O Bruno Aguiar chega para dividir com o atacante e depois estava chegando por ali o Branquinho. Não quis saber, não. O sistema defensivo do Novo Horizontino faz o corte, mete a bola pra fora, tá a bola, o Edson Silva falou, opa, aqui não, sem brincadeira, vamos jogar sério. Mete a bola pra fora, escanteio, e Ituano apertando aí, Zé. Onde ele tava olhando, ele jogou. Bola de segurança, escanteio, Ituano pela direita. 32 de bola rolando no primeiro tempo, placar de 1-0, Tigre na frente aqui, escanteio marcado pro Ituano, a bola viaja na grande área, atenção, toque de cabeça por ali do Tarek. Tá na grande área, tá firme lá. O Giovani tá atento, tá ligado no jogo, faz a defesa. Levanta pro campo de ataque, buscando o crossinho no meio do caminho. Vem aqui o Matheus Mancini, o zagueiro faz o corte. A bola sai em lateral pro Novo Horizontino pelo lado direito no campo de ataque. Turminha toda aí do Doutor Conforto, especializada em bem-estar. Rua Trajano Machado, 922. Disque Conforto, telefone 354-37844. Doutor Conforto, bem-estar todos os dias com você. E a Sul Transportes e Logística, atendendo todo o território nacional, menor prazo de entrega, sempre com menor custo para você. E a Sul Transporte Soluções em Logística. 30 já chegando a marca de 33 minutos, Marcelo, neste primeiro tempo. Oi, Campos. E falando em Iaçu Transportes, aproveitar para mandar um abraço. Ele está sempre na sintonia, o Jairo, que é o proprietário da Iaçu, lá em Bauru, juntamente com a Mileide, sempre na sintonia. Muito obrigado pela confiança e pela parceria, divulgando a sua marca, a sua empresa, junto com a Esperança FM. Opa, que legal, Iaçu Transportes e Logística, em Bauru aí, um grande abraço a toda a equipe. 33 de bola rolando, arremesso manual pro Novo Horizontino, a bola vem até metade do campo, espirra, toca, aqui o Ituano, rebote, volta, atenção, Léo ainda tentou sair jogando, cochilou, perdeu, o Tarek vem pra cima dele, prende bola de costas para o marcador, consegue fazer o passe aqui para Breno Lopes, mas com falta da sequência, o juiz está parando o jogo, Léo Baiano chegou um pouco mais forte, aperta daqui, estica de lá, já viu o juiz pertinho, acabou marcando falta. Adilson Tavares já na marca de 34 minutos do primeiro tempo. Ituano, o Ituano vai chegando um pouco mais. O Horizontino vai dando um pouquinho de espaço. O Ituano vai tentando apertar aqui, Adilson. É, o Novo Horizontino segue tentando induzir o Ituano ao erro, né? É, dar a posse de bola ao adversário para tentar puxar os contra-ataques. Olha o Ituano. Olha o Ituano, atenção no erro de bola aqui. Iago pela ponta, faz o break, rolou de pela direita, entrada da grande área. Atenção, apareceu. Breno Lopes, perna esquerda, vem com a grande área pela canhota. Atenção, descolou, cruzamento na boca do gol, Giovani. A grande área tá lá, o Giovani se atrapalhou, o Léo Baiano na saída de bola, não pode cochilar assim não, Zé. Não, foi numa segunda bola aí, no rebote caiu fora da área, o Léo não tinha até marcação muito forte, muito pressionado, não, ele acabou saindo jogando errado, aí o Ituano se aproveitou dessa situação, mas a bola ficou nas mãos do Giovani. Lá vem o Horizontino pro campo de ataque, Felipe Rodrigues está aqui pela ponta da direita, soltou para a barba, tá, devolução para a barba, Felipe, agora pegaram aqui o Léo. Aí o senhor Bruno Lopes, atenção, viu? Tem Breno Lopes, tem Bruno Lopes, e o Bruno Lopes agora com a camisa nova apelou para cima do Léo Baiano. Aí falta marcada, Zé. Na intermediária, na meia direita, no que o Murilo, o Léo Baiano fez o giro, né? Acabou sendo atingido pelo jogador do Ituano. Falta já cobrada. Já cobrada, rapidinho. Atenção, Barba tentou enfiar na ponta, buscando por aqui o Clássico no meio do caminho. A bola volta para Léo Baiano. Cochilou, perdeu, recupera a posse de bola do Ituano. Lançamento aqui na ponta. Atenção, lá vem Gabriel. Tá na grande área, travado pelo Bruno Aguiar. A bola vai para fora. Só tiro de meta para o goleiro Giovani de Novo Horizontino. Bruno Aguiar dava ali como se fosse um guarda-roupa para proteger. Camisa 10, ligeiro, rápido, pequenininho, Gabriel Tagliari. Atenção no camisa 10, hein, Zé? É, mas a jogada errada foi do Léo Baiano. Ele fez uma inversão sem olhar e no meio do caminho estava o jogador do Ituano que roubou a bola e fez o lançamento pro Tagliari. Aí o Tagliari, marcado pelo Bruno, tentou bater, mas bateu errado e aí a bola ficou por tiro de meta para o Novo Horizontino. MTNET, internet, fibra ótica, turbine sua velocidade com promoções incríveis e preços imbatíveis. MTNET Novo Horizonte, liga assim de telefone 3543-9030. MTNET, Drogaria Renato, rede multidrogas. Medicamentos, perfumaria, aplicações, entregas em domicílio. Drogaria Renato, a sua saúde em boas mãos. Atenção, produtores de amendoim, negocie sua safra com a Cotico, comércio e beneficiamento de cereais. Ligue e tenha mais informações, telefone 16-3266-1005. Cutco Comércio e Beneficiamento de Cereais. Carisma Uniformes, uma linha completa de uniformes para empresas, escolas, eventos promocionais e material esportivo. Carisma Uniformes. Tá esticadão lá o camisa 4, naquela dividida, subiu, vai reclamar ali a famosa cama de gato. Camisa 10, o Gabriel Talhari abaixou, ficou quietinho e tá esticadão lá o zagueiro camisa 4, xerife do time aí, o Bruno Aguiar, né, Zé? É, numa disputa de bola pelo alto, era o Talhari quem tava no lance e também chegou o Bruno Aguiar. O Bruno contou que o Talhari iria fazer a proteção com o corpo, mas o Talhari saiu e o Bruno chegou na força, na velocidade, né, com impulsão. E aí ele não encontrou o corpo do Talhari, se desequilibrou e caiu. Caiu feio, sim, né, mas tá se levantando aí. O departamento médico do Novo Horizontino já está no gramado e também, né, e também o, a maca. Vamos ver se ele vai sair. Você já andou de maca móvel, certo? Não, ainda não, mas não? Não. Eu já sentei nela na beirada do gramado para descansar um pouco no intervalo do jogo, só. É legal, né, Zé? É legal. Quando a gente vai, vamos providenciar um passeio para você. Vamos? Vamos providenciar. Que maravilha, isso. Marcelo. Vamos providenciar um passeio de maca. Vamos, vai junto? Lógico. Se possível, dirigindo, né? Falando nisso, quem mandou mensagem aqui, até demorei um pouco para falar, Marcelo, foi o Tenente Everson. Ó o Tenente aí. É, na hora Tenente do gol do Cléo Silva, ele falou Cléo Foguete. Muito bom, mas não é daqui da China, não. Não, não, não é aquele lá, não. Que perdeu o controle. Não. Isso aqui tem direção, isso aqui faz gol, não tem jeito, não. Bom demais, Adilson Tavares, 38 já, Novo Horizontino continua vencendo o jogo aqui, 1-0, Adilson. É, e o Ituano melhora um pouco na partida, né, Marcelo? Muito em função dos erros de passe do Novo Horizontino, defensivamente também não tem a mesma consistência. O Ituano tem encontrado alguns espaços para chegar ao gol do Giovani. Quando não, se aproveita do erro do Novo Horizontino. O que o Novo Horizontino está tentando, que é puxar os contra-ataques, acabou no último lance oferecendo isso ao Ituano. Então tem que tomar cuidado, voltar a posicionar defensivamente de uma forma mais adequada, tirar esses espaços, principalmente do camisa 10 do Ituano, o Gabriel Talhari, porque é o cara que faz a articulação e também chega para finalizar. E aí, consequentemente, sem os erros de passe, a transição acaba sendo mais eficiente e faz com que o Novo Horizontino volte a chegar com força também no campo de ataque. Pensou em plano de saúde? Pensou São Domingo Saúde. O melhor custo-benefício, a maior cobertura da região. Faça já seu plano, ligue 3542-3660. São Domingo Saúde. Autoelétrica Bandeirante. Parte elétrica em geral de altos caminhões e implementos agrícolas. Venda de baterias e acessórios. Autoelétrica Bandeirante. Alô, Band! Alô, Band! Autoelétrica Bandeirante no futebol. Na marca já de 39 meio de bola. Rolando o primeiro tempo, placar de 1-0, o Novo Horizontino vence o jogo. A metade do campo mergulha por aqui, o Léo Baiano para fazer o corte, a bola sobe demais, sai lateral, a metade do campo aqui pelo lado esquerdo no campo de defesa pro Ituano, vai para a bola Breno Lopes, abre bola para a quarta zaga, para Matheus Mancini, o zagueiro que bate para frente, a bola viaja até a metade de campo, vem por aqui o Bruno Lopes, brigar pela posse da bola, consegue fazer o passe, boa trama com o Gabriel Talhari, abre bola pela ponta, lá vem o Ituano descendo com o Jefferson, faz o break, solta no círculo central, aqui para Felipe Souto. Felipe Souto tá com ela, gira de perna esquerda, solta pelo lado esquerdo, lá vai pra bola Breno Lopes, aqui na canhotinha já recebeu Iago Dias, junta a lateral do campo, vai largando a ponta, chegando um pouco mais pela meia, abriu bola, atenção, lá vem o camisa 5, Tarek de perna esquerda, bateu pro gol, a bola sobe, vai pra linha de fundo, só tiro de meta pro goleiro Giovani, foi tramando, foi chegando, foi pintando, Barbas tentou dar o bote pra cima dele, tentou tirar do goleiro, perna esquerda, a bola subiu, né, Zé? Gosta de chutar esse Tarek, viu, Marcelo? E aparece muito bem ali na entrada da área, deu um tapinha do lado, ajeitou pra perna esquerda e bateu. Marcelo, um detalhezinho, para o campeão do troféu do interior, vale uma vaga na Copa do Brasil, como nós falamos, e a premiação de R$252 mil. O vice fica com R$70 mil. O negócio é ser campeão, né, Zé? Bom. Vamos fechar o acordo aí, Zé? Tá tudo certo, né? Tudo certo. A grana e a vaga. Se cuide a Ponte Preta. Copa do Brasil, vamos nessa. Central Técnica marca na mesa do som. Campos Filho operando, modulando, confirmando 40 minutos de bola rolando neste primeiro tempo, girando o placar da Esperança. Tempo e placar. Refrigerante Esporti, há 70 anos, o verdadeiro sabor da vida. Refrigerante Esporti, Tigre no campo de ataque, Danielzinho soltou para Gênison, travado lá atrás pelo zagueiro Matheus Mancini, travado pelo zagueiro. Campeonato Paulista, Paulistão 2021, troféu do interior da semifinal do Jorgão, segunda de futebol, Novo Horizontino vencendo o jogo aqui. Gol do Cléo Silva, 7 minutos deste primeiro tempo, Novo Horizontino 1, Ituano 0. Plantão Esportivo, alô Campos Filho. Pelas semifinais do Campeonato Paulista, ontem o Palmeiras bateu o Corinthians 2-0, está classificado para a grande final. São Paulo atropelou o Mirassol 4-0 e o jogo da final, as duas partidas entre São Paulo e Palmeiras. Neste momento estão jogando pela Série A3 e empatando em 0-0 São José e Marília. Grande abraço para os amigos Ziquinha lá da Vila Orestina e também para o Zé Bocão lá do Bacuriti, curtindo a transmissão Esperança. Que toda a equipe esportiva aqui na Esperança FM, 41 minutos. O juiz está pegando que impedimento, Zé? Uma falta em cima do Bruno Aguiar no cruzamento do Bruno Lopes pela esquerda. Parar o jogo aí, falta para o Tigre, vai para a bola, Giovanni, o goleiro do Novo Horizontino. O seu carro novo está na Liban Veículos, as melhores e menores taxas do mercado. Fale com o Daúde e pare de andar a pé. Telefone 997889940. Liban Veículos do futebol campeão. Lá vai descendo o Novo Horizontino, próximo ao círculo central, Danielzinho pelo lado esquerdo, abre bola pela direita. Lá vai Tigre para o campo de ataque, Felipe Taquana soltou na ponta, na direita, junta, lateral do campo, lá vai Cléo Silva, novamente para Felipe, aos trancos, já está na grande área, vai levando para a linha do fundo. Feito o braque, tentou o passe curtinho para Danielzinho, deu certo. Danielzinho, prende bola 2 na marcação. Fintou o primeiro, fintou o segundo. Atenção, Felipe, perna esquerda, levantou o segundo poste, toque de cabeça pro gol. Gerson pega, Pegorari. Defende o goleiro. Deu tudo certo para o Tigre aqui na ponta. No cruzamento, lá na grande área, para o centroavante Gerson. Não tocou tão forte assim na bola. Não tocou tão forte assim. O Pegorari está batendo para fazer a defesa, né, Zé? É, você disse, deu tudo certo pro Novo Horizontino pelo lado direito. O Felipe Rodrigues tenta, bate na zaga, volta. O Danielzinho consegue, faz o cruzamento. E aí o Gênison subiu entre os zagueiros, cabeça na bola, no meio do gol, Pegorari fez a defesa. JM Zanqueta, comercialização de amendoim, comercialize sua safra com a JM Zanqueta, telefone 3542-3200, JM Zanqueta. Atenção por aqui, o Gabriel Talheiro tentou fazer o cruzamento, tocou no Léo Baiano, faz o corte, já sai jogando o Tigre pelo campo de defesa, na metade do campo, atenção Gênison. Se posicionava mais na ponta, ele jogou na meia, né? Mais na meia, aqui o lançamento pro Cléo Silva. A bola sai torta, fácil lá pro Pegorari. Cléo Silva já tava ligando o turbo aqui na ponta direita, Vizé, para receber essa bola. É, Marcelo, para mim o Gênison demorou um pouco, né? O Cléo já tava passando em velocidade, ele demorou para tocar. E aí o Cléo já estava impedido, quando houve o toque, o Cléo nem foi atrás. Vai pra bola, Breno Lopes pelo lado esquerdo, soltou na ponta para Gabriel Talhari, tá com ela, ele faz o break de costas para o marcador, consegue fazer o passe para Breno Lopes, e doando no campo de ataque na canhotinha para Felipe Souto, faz o break, arruma de perna esquerda, abre bola aqui próximo ao círculo central para Matheus Mancini, o zagueiro, entrega para o Tarek novamente para Matheus Mancini. Matheus abre bola para Felipe Souto, pouco depois da metade do campo aqui na canhota. Atenção para o meio, camisa mega 12, Breno Lopes, atenção, abre bola para Bruno Lopes, atenção, cruzamento na grande área, buscando na ponta, vai lá Danielzinho para fazer o corte, já fechava o Jefferson, já ia fechando para a grande área. O Danielzinho viu o perigo, falou: bola, bota essa bola para fora aí. Escanteio pro Ituano, né, Zé? Uma bola enfiada na grande área em diagonal, da de esquerda para direita, fechava por lá o Jefferson, antes dele no carrinho, o Danielzinho, escanteio Ituano. Atenção, escanteio vai ser batido na ponta, na direita, viajou pra boca do gol, atenção, chegou o Felipe, o último toque foi do Tarek, a bola vai pra fora, tiro de meta pro Giovanni. É isso, esse Tarek dá trabalho, hein, Zé? É brincadeira, hein, Marcelo, ele chuta, ele cabeceia. Cara, saco, hein? Cara chato, cara, meu. Cara chato, Marcelo, é brincadeira, não pode, né, tem que tomar cuidado com o Tarek. 45 minutos, 45. Mais 3. Vamos até os 48 minutos, o Novo Horizontino vai vencendo o jogo, Cléo Silva fez no comecinho da partida aos 7 minutos, numa boa trama no contra-ataque do Grêmio Novo Horizontino, Cléo Silva foi pra rede no cruzamento do Danielzinho na grande área. Juiz está parando o jogo, pegando uma falta em cima do Branquinho. O Branquinho rola de um lado pro outro e vai rolar cartão, Zé. Vai ter cartão no jogo aí, Zé. Eu creio que é pro Barba, hein? Pro Barba. Barba recebe cartão amarelo, chegou forte, o Branquinho ficou meio amarelo, vermelho. É o cartão amarelo, Marcelo. E o Cléo Silva vai lá e fala pro juiz e mostra. Lá também, não deu, aqui, não deu aqui, tem que dar. E aí, É, o árbitro já mostrou o cartão, né? E aí, tudo certo, cartão amarelo pro Barba. Cartão amarelo pro Barba aqui. Avenida Materiais para Construção. Tem a maior variedade de materiais para toda a obra, do básico ao acabamento. Avenida Materiais para Construção. GDA Recalchutagem de pneus de caminhões e máquinas agrícolas. A GDA atua também no comércio de pneus novos, recalchutados e usados. GDA. Já com 46,5, vamos até os 48 minutos de bola rolando. Primeiro tempo, placar de 1 a 0. Tigre tá na frente, Barba pela meia esquerda. Soltou para Murilo, pode até bater. Clareou, pode soltar a bola pro gol. Toca no zagueiro. Grêmio. Gol! Do Grêmio! Do Grêmio, Novo Horizontino! Murilo Rangel, vê na meia direita, avançado, centroavante, Gerson, num bom passe do Barba, que armou a jogada lá pelo lado esquerdo, entregou para o Murilo, a bola toca no Gerson, é camisa 9, precisa de sorte também, camisa 10, soltou uma bomba, bateu no lado traseiro, no bumbum do Gerson, do lado direito, a bola desviou, enganou o goleiro Pegorari, aos 47 minutos de bola rolando deste primeiro tempo, do Brasil amplia, Murilo Rangel bate, a bola toca no bumbum do Gerson, centroavante precisa de sorte também, a bola ia pro canto direito, com o desvio foi pro canto esquerdo, acabou enganando o goleiro Pegorari, bola na rede, gol do Novo Brasil, Gerson, camisa 9, é centroavante, é bom de bola, a bola toca no centroavante, ele já ia se posicionando, se armando, avançando pra grande área, Murilo Rangel dá aquela baixadinha, preparou, engatou, tirou, soltou uma bomba de pela direita, toca no centroavante Gerson e a bola vai pro fundo da rede, sobrou pra você, pegou a tira a bola do barbante, confira comigo o placar da Esperança, 2 pro Tigre, 0 pro Ituano, 2 a 0, tem que ter sorte o atacante, camisa 9 é pra isso, é pra botar a bola dentro do barbante, Zé. É, Marcelo, o Murilo Rangel dominou a bola na meia, arrancou em velocidade em direção à grande área, teve espaço, olhou para o gol, ajeitou para fazer a batida. Nisso, o Gerson acompanhava a jogada, estava à frente e se infiltrou na grande área. O Rangel bateu, a bola tocou nas costas, né? Ali, um pouco mais abaixo, né? No bumbum do Gerson. O goleiro estava caindo para o canto direito, onde era a direção da bola, ela desviou, foi para o canto esquerdo. 2 a 0 Novo Horizontino. Placar de 2 a 0 Novo Horizontino amplia. 2 a 0 para o Tigre. Resultado dos bons. Centroavante fazia tempo que não marcava o Gerson, né? Teve aquele pênalti lá, aquela história toda com o Guarani. E aí, meu amigo, o centroavante precisa, o atacante precisa de um pouquinho de sorte também. Saiu comemorando na boa ali. A paulada, a sapecada foi do Murilo Rangel, mas tocou por último no centroavante aí, né, Adilson? É, realmente, né? E prontamente já levantou os braços, daqui que o gol é meu. E realmente o Gerson é importante. Centroavante vive de gol, né? Atacante finalizador como ele é, precisa de ter bola na rede. O Novo Horizontino, depois de um bom tempo sem acertar, conseguiu encaixar uma troca de passes e, consequentemente, o contra-ataque deu condição aí de sair o gol. Variação! Variação! Neste momento. Variação. Vai pro Totem. Senhor Vinícius Gonçalves Dias Araújo, carequinha, árbitro da partida. Vai analisar, a gente vai acompanhando aqui, variação. São já 40, 50 minutos. O lance é, Adilson. Lance aí, empurrão, puxada na grande área. E aí? Possível o braço, né? Isso, me parece que um braço mesmo que sem querer do Bruno Aguiar. Exatamente. Agora vamos acompanhar. E aí, meu amigo, já viu. É aquele braço sem querer. O braço esquerdo acaba atingindo. Mas eu acho que, como ele teve que mergulhar para fazer um corte de cabeça, ele fez um movimento para poder ganhar o impulso e cabecear. E o jogador estava bem encostado, bem atrás dele. Não teve a intenção, mas, né? Vamos esperar. Agora o senhor Vinícius Gonçalves Dias acionou o VAR. A gente vai acompanhando para ver o que será marcado. Será que marca pênalti na dividida com camisa 10, o Gabriel Tagliari? Não deu. Não deu. Não deu o pênalti. Correto, né, Zé? Correto. Pra mim não foi. O Bruno tá de costas. A bola vem alta na grande área, só é aquela famosa para pegar impulsão, como você falou, né, Zé? Só para tentar pegar impulsão e acaba o juiz apitar. Fim de papo, final do primeiro tempo no estádio Jorgeão em Novo Horizonte. Senhor Vinícius Gonçalves Dias Araújo apita. Fim de papo, final do primeiro tempo em Novo Horizonte na frente. Cléo Silva aos 7 minutos foi para a rede. Genderson, bola bateu no bumbum. Bate que bumbum, tique bum, tique bum. Genderson, 47 minutos deste primeiro tempo, faz o segundo gol. Cléo Silva e Genderson, resultado dos bons para o Novo Horizontino. Resultado que dá a condição do time disputar na final com a Ponte Preta. Se terminar assim, o time do Novo Horizontino vai para a final. Já na quinta-feira, jogo em Novo Horizonte, na final do Troféu Interior. O Zé está pronto, atento para a gente poder acompanhar a saída dos personagens deste primeiro tempo. Cléo Silva e Genderson, que marcaram os gols para o Novo Horizontino neste primeiro tempo. E também os jogadores do Ituano, que vão deixando o gramado aqui no estádio Jorgeão na noite desta segunda-feira de futebol, né? Todo mundo pro vestiário rapidinho, para tomar aquela aguinha, para hidratar. É para dar aquela hidratada rapidinha, né, Zé? Para voltar para a segunda etapa, 2-0 Novo Horizontino. Tá muito bem, então. Vamos nessa aí. Daqui a pouquinho, adeus, para a gente poder falar um pouco mais desta vitória parcial do Novo Horizontino. Vai vencendo o jogo pelo placar de 2-0. Resultado dos bons, que dá a condição do time ir para a final. Mas tem todo o segundo tempo. Adilson Tavares, destaque deste primeiro tempo. Novo Horizontino na frente aqui, 2-0. Destaque pelos gols, né, Marcelo? Que o Novo Horizonte, nós comentávamos durante esse primeiro tempo, que fazia 1-0, ficava com o jogo até controlado, mas morno no finalzinho, sempre sofreu castigo. Na noite de hoje, aparentemente, o Novo Horizonte mais ligado, o Novo Horizonte mais concentrado, proposto a já definir o jogo no momento em que as oportunidades aparecem. Teve pelo menos 3 ou 4 chances, fez 2 gols, consequentemente volta depois para um segundo tempo de uma forma mais tranquila. Muito bem, tá aí Adilson Tavares, comentarista da equipe Esperança Esporte Clube. Já ele vai analisar um pouco mais essa vitória parcial do Grêmio Novo Horizontino, tá certo? Faltando 7 minutos para as 9 da noite, Novo Horizontino vai vencendo o jogo aqui. Cléo Silva abriu o placar aos 7 minutos do primeiro tempo e Gerson, 47 minutos da batida do Murilo Rangel, tocou no bumbum e aí a bola foi pro fundo da rede, é pro canto direito. O goleiro tava atento lá, desviou do Gerson, canto esquerdo. 2-0, Novo Horizontino vai vencendo o Ituano na noite desta segunda-feira do estádio Jorgeão. Fica ligado, já os destaques do Plantão Esportivo com Campos Filho. Análise desta vitória parcial do Novo Horizontino com Adilson Tavares. As informações do nosso repórter Zé Geraldo e todo o segundo tempo. Fica ligado aí. Futebol da Esperança FM é mais emoção do rádio. Você está curtindo as emoções do Campeonato Paulista 2021 com a equipe Esperança Esporte Clube. Oferecimento: refrigerantes Poti, há 70 anos, o verdadeiro sabor da vida. E Yes, nutrição animal, melhorando o desempenho e saúde dos animais. Café Úbeda, o melhor e mais saboroso. Serrão, corretora de seguros. Faça uma cotação: 17-3542-4049. Desmapre, distribuidora de produtos alimentícios em geral. Com Crenovo, materiais para construção. Avenida Jorge Ismael de Biase, 1080, telefone 3542-3110. Global Nutri, nutrição animal, líder em tecnologia ao agronegócio. Antunes Mais Supermercados, faça parte do Clube do Precinho e economize muito mais. Iaçu, transportes e logística, menor prazo de entrega, sempre com o menor custo. Nomacon, materiais para construção, do básico ao acabamento, você encontra na Nomacon, telefone 3542-3131. MTnet, internet fibra ótica, turbine sua velocidade com promoções incríveis e preços imbatíveis. MTNet, assine em Novo Horizonte, 3543-9030. Cuticó, comércio de cereais. Atenção, produtores de amendoim. Negocie sua safra com a Cuticó. Ligue 16-3266-1005. GDA, recapagem de pneus. Mais do que pneus, desenvolvemos soluções. Em Catanduva, ligue 17-3524-9093. Drogaria Renato, rede multidrogas. Disque Medicamentos, 3542-2031. E WhatsApp, 99 97462301. Autoelétrica Bandeirante, parte elétrica em geral, de autos, caminhões e implementos agrícolas. Disque Socorro, 3542-1301. Liban Veículos, seu novo carro está aqui. Financiamento 100%, as melhores taxas do mercado. Vem pra Liban que dá negócio. JM Zanqueta, comercialização de amendoim. Comercialize sua safra com a JM Zanqueta. Ligue 17-3542-3200. 17-3542-3200. Ascencio Pneus, novos, usados e ressolados. Serviço de borracharia em geral. Telefone 3542-2894. Mais colchões, a sua melhor opção em colchões e estofados. Para Novo Horizonte e região, Trajano Machado 922. Centro, telefone 3542-7844. Droga 15, 3 unidades em Novo Horizonte. Centro, Vila Mariana e Residencial Machado 3. Droga 15 é mais comodidade para você. Vai construir ou reformar? Procure a Avenida Materiais para Construção. A maior variedade de materiais para toda obra. Telefone 3542-3244 e WhatsApp 997445966. Pensou em fazer seguros? Pensou Seguralta. Consulte nossos planos. Telefone 3543-0740. Seguralta, soluções em seguros. Paulistão 2021 é com a Esperança FM. Muito bem, nós já estamos de volta, 20:57, intervalo de jogo, Novo Horizontino vai vencendo o Ituano 2-0 e assim vai garantindo a sua classificação para a grande final do Troféu do Interior. Cléo Silva aos 8 do primeiro tempo, Murilo Rangel aos 46 também do primeiro tempo, números parciais 2-0 para o Tigre do Vale. Faltando 3:09, Adilson Tavares está comigo, em nome dos melhores anunciantes do rádio, comenta os primeiros 45 minutos, Adilson Tavares. Primeiro tempo muito bom, né, Campos, do Novo Horizontino. Nos minutos iniciais nós já vimos como se comportaria o Novo Horizontino, que dava a bola à equipe do Ituano para explodir no contra-ataque. No comecinho nós já vimos uma oportunidade onde o Novo Horizontino recupera a bola pelo lado direito, explode no contra-ataque com o Cléo Silva, né, que depois dá o passe encontrando o Murilo Rangel ali pelo centro. A finalização acaba explodindo na trave. O jogo se desenrola dessa forma praticamente todo o primeiro tempo, mas logo aos 7 minutos o Novo Horizontino já consegue abrir o placar numa jogada muito parecida, e para isso a Bebidas Poti nos traz aí de volta a emoção do gol na voz de Marcelo Caires. Brinca, tá na posse de bola, Cléo Silva levou a melhor na moral, pra seu diante da marcação do Jefferson, atenção, faz corte por dentro, empurrou na ponta, pela meia direita, atenção, tá com o danãozinho, rolou pra Cléo Silva, batida pro gol! Gol! Que bonito! Léo Silva brigou pela posse de bola com o cabeçador Jefferson. Tentou fazer a pinta, caminhou na metade do campo. A bola resvalou, voltou com o gol do Rangel. Empurrou na ponta pela direita, a bola danãozinho, fechou na grande área. Cléo Silva, toca de primeira pro fundo da grande do goleiro. Foi guardado em Miranda, pode fazer. Após esse gol aí que o Marcelo nos traz aí com toda a emoção, o Novo Horizontino se mantém, né, na mesma ideia tática, se defendendo com essas duas linhas de quatro bem compacta, tirando os espaços da equipe do Ituano, que por pelo menos 20 minutos deixa o jogo de uma forma controlada. O Novo Horizontino direcionava por onde queria que o Ituano jogasse, e dessa forma, mesmo sem a posse de bola, controlava sim o jogo. Só que aos pouquinhos o Ituano foi encontrando um espaço entre os volantes, né, entre o Barba e o Léo Baiano. O camisa 10 da equipe adversária, o Gabriel Talhara, começou a encontrar alguns espaços para dar o passe para o atacante, para finalizar. Exigiu uma ótima defesa do Giovani. O Novo Horizontino, mesmo que quando recuperava a posse de bola, tentava explodir no contra-ataque, como fez anteriormente com muita eficiência, não acontecia, porque errava no passe, errava na tomada de decisão. E isso fez com que o Ituano controlasse um pouco a partida por alguns minutos, cerca de dos 25 aos 35 minutos mais ou menos. O Ituano teve ali uma oportunidade de repente assustar o Novo Horizontino, nada tão incisivo, mas era um Ituano já mais agressivo, já mais envolvente em relação ao sistema defensivo do Novo Horizontino, que aos pouquinhos, com o posicionamento do Barba, a gente via a orientação do Léo Condé na beira do campo, tentando trazer os volantes do Novo Horizontino para essa cobertura no camisa 10 do Ituano. E aos pouquinhos o Novo Horizontino foi retomando aquele controle, repito, sem posse de bola, mas conseguindo direcionar o Ituano para onde queria que jogasse, e voltou a ter os contra-ataques a seu favor. E aí, no finalzinho já, mais uma vez, em mais uma participação de dois caras que eu considero importante nesse primeiro tempo, que foi o Barba e também o Murilo Rangel, participando dos dois gols do Novo Horizontino, o segundo ali contando com a sorte, né, do Genso, mais uma vez em nomes de Bebidas Poti. O Marcelo narrou assim o segundo gol do Novo Horizontino. Soltou pra Murilo, pode até bater, clareou, pode soltar a bola pro gol, toca no zagueiro, Grêmio, gol! Na meia direita, avançando o centroavante Gênesis, num bom passe do Barba, que armou a jogada lá pelo lado esquerdo, entregou para o Murilo, a bola toca no Gênesis. É camisa 9, precisa de sorte também. Camisa 10 soltou uma bomba, bateu no lado traseiro, no bateu no bumbum, no bumbum, no bumbum, no bumbum do Gênesis. Do lado direito, a bola desviou, enganou o goleiro Pegorari, aos 47 minutos de bola rolando deste primeiro tempo. Do Horizontino amplia, Murilo Rangel bate, a bola toca no bumbum do Gênison. Centroavante precisa de sorte também, a bola ia pro canto direito, com o desvio foi pro canto esquerdo, acabou enganando o goleiro Pegorari. Centroavante precisa de sorte, precisa de bom posicionamento, precisa estar participando das jogadas de ataque. O Gênison mais uma vez ali participativo, conseguiu contribuir para que o Novo Horizontino chegasse a esse segundo gol. O segundo gol da tranquilidade, né? Segundo gol para que possa voltar uma equipe ainda mais forte, ainda mais concentrada para uma segunda. E confirmar essa vitória parcial até aqui. A gente vai para o intervalo e volta já já com mais detalhes de Novo Horizontino e Ituano. Hoje é dia de jogo. Vamos lá de novo. Equipe Esperança Esporte Clube. Você está curtindo as emoções do Campeonato Paulista 2021 com a equipe Esperança Esporte Clube. Oferecimento: refrigerantes Poti, há 70 anos, o verdadeiro sabor da vida. E Yes, nutrição animal, melhorando o desempenho e saúde dos animais. Café Úbeda, o melhor e mais saboroso. Serrão, corretora de seguros. Faça uma cotação: 17-3542-4049. Dismapre, distribuidora de produtos alimentícios em geral. Com Crenovo, materiais para construção. Avenida Jorge Ismael de Biase, 1080, telefone 3542-3110. Global Nutri, nutrição animal, líder em tecnologia ao agronegócio. Antunes Mais Supermercados, faça parte do Clube do Precinho e economize muito mais. Iaçu, transportes e logística, menor prazo de entrega, sempre com o menor custo. Nomacon, materiais para construção, do básico ao acabamento, você encontra na Nomacon, telefone 3542-3131. MTNet, internet fibra ótica, turbine sua velocidade. Cidade com promoções incríveis e preços imbatíveis. MTNet, assine em Novo Horizonte 3543-9030. Paulistão 2021 é com a Esperança FM. Muito bem, continuamos no intervalo de jogo. Novo Horizontino 2, Ituano 0, troféu do interior, 21 horas e 5 minutos. E vamos voltar para o segundo tempo. E quem comanda todo o segundo tempo é ele, sempre a voz vibrante do rádio do interior, Marcelo Caines. E você reviveu hoje os dois gols na voz vibrante dele, hein? Simbora! Marcelo! isso aí, Campos, do Capricho, hein? Robertão aí em ação, a produção não para, não para, não para, não para. Bacana, Campos, tá aí a gente revivendo a emoção dos gols do Novo Horizontino. Cléo Silva, 7, Gênesis aos 46 minutos. Um primeiro tempo vibrante com dois gols do Novo Horizontino, né? Voltando os bons tempos aí. Novo Horizontino na frente fazendo uma vitória parcial importante, né? Agora tem todo o segundo tempo, o Ituano vai vir para tentar reverter o resultado, porque também se o Ituano parar por aqui, né? Só vai jogar no final do mês pela Série C do Campeonato Brasileiro, Novo Horizontino muito próximo, né? Faltam 45 minutos aí para poder conseguir essa classificação ainda para a final na quinta-feira contra a Ponte, né, Dilson? É, e ainda mais próximo, não só pelo tempo que ainda resta de jogo, mas pelo que apresentou na primeira etapa, né, Marcelo? O Novo Horizontino realmente muito consistente, é uma equipe que sabe muito bem o que queria fazer e conseguiu executar essa estratégia de uma forma muito eficiente, tanto é que tem aí os 2-0 a seu favor. Vai começar todo o segundo tempo, o Zé tá atento aí para ver se a gente confirma, se houve alteração ou não. Já com 9:06, vai começar todo o segundo tempo, o Novo Horizontino vai atacar no gol de fundo aqui no estádio Jorgão e ataca no gol de portão entrada do Ituano. Apita o árbitro, bola rolando no Jorgão na sua segunda de futebol. Comigo e toda a equipe esportiva aqui da Esperança FM, rola a bola. Segundo tempo, Campeonato Paulista, troféu do interior da semifinal, Novo Horizontino 2, Ituano 0, 2-0, Novo Horizontino na frente, Cláudio Silva 7 minutos e Gerson marcaram aí, o Gerson fez aos 47 minutos desde o primeiro tempo aí, 2-0 pro Tigre. Com o resultado, o Novo Horizontino tem a vaga assegurada para disputar a final do troféu do interior com a Ponte Preta. Se vencer o jogo aqui, o jogo somente uma partida. Atenção, sai jogando o Novo Horizontino pelo campo de defesa, tentou avançar, mano do Rangel no meio do caminho, vem o Ituano para fazer o corte, briga pela posse de bola aqui atrás, já sai jogando o Jefferson no meio do caminho, travado pelo Jefferson na ponta, atenção, volta, Danielzinho, arruma a casa, ajeita a jogada, não houve alteração, né, Zé, os mesmos times. Tempo, a saída do Robson e a entrada do Edson Silva. Serrão Seguros, mais tranquilidade e segurança para o seu patrimônio e sua família. Serrão Seguros, faça sua cotação, telefone 3542-4049. Serrão Seguros, Dismapre, distribuidora de produtos alimentícios. Há mais de 10 anos atendendo padarias, gelaterias, indústrias e sorveterias em todo o estado de São Paulo. Dismapre no futebol campeão aqui. Um minuto e meio de bola rolando, tiro de meta, vai para a bola, Giovani faz a bola viajar para o campo de ataque. Vem até a metade do campo, Bolino Rangel, arruma por dentro, tentou sair jogando, foi empurrado pelo Jefferson, camisa 2 do Ituano, tá parado o jogo ali. Falta pro Novo Horizontino, pouco depois da metade do campo, aqui na Caingota. E se confirmar passagem, jogo na quinta-feira, hein, Zé? Quinta-feira, à noite, provavelmente, ainda não tem o horário definido, mas, né, Novo Horizontino e Ponte Preta, nesse momento, estariam fazendo o final do interior. Acessio Pneus, venda de pneus agrícolas novos, usados, ressolados e serviços de borracharia. Acessio Pneus do futebol campeão, com 2 minutos aqui. Ituano domina pelo campo de defesa, pelo lado esquerdo para Breno Lopes, enfiou na ponta, velocidade, lá vem o time de Itu, pelo lado esquerdo, levantamento na boca do gol, Giovani na grande área, tá na mão do goleiro, pega firme o Giovani, rapidinho tem pressa o goleiro, já solta pelo campo de defesa aqui para Danielzinho de costas para o marcador, abre bola para Barba, Barba domina, vem chegando até a metade de campo, faz o break, passa bem em cima da bola, rola do outro lado aqui, pelo lado esquerdo do campo de defesa, no cantinho, para Reverson, Reverson levanta a cabeça, faz o passe pro Murilo, tentou o passe aqui pro Danielzinho, a bola vem forte e sai. Lateral para o Ituano na metade do campo. 2-0, Novo Horizontino está na frente. Atenção, ajeita Matheus pelo campo de defesa. Rola pelo ciclo central para o Felipe Souto. Felipe Souto tentou fazer enfiada na ponta, buscando ali o centroavante. No meio do caminho vem Danielzinho, mas com falta o Tarek. O Tarek, ele faz falta, ele chuta pro gol, ele bate, ele reclama. E vai rolar cartão, né, Zé? Pro Tarek, camisa número 5 do Ituano. Chegou forte para cima do Murilo Rangel, jogador do Novo Horizontino caído, agora vai se levantando, tudo ok com o jogador do Tigre, mas cartão amarelo para o Tarik. Ascencio Pneus, venda de pneus agrícolas, novos, usados, ressonados e serviços de borracharia. Ascencio Pneus do futebol. Com Crenovo, materiais para construção, tudo que você precisa para sua reforma ou construção. Com Crenovo, materiais para construção em Novo Horizonte. Sai jogando pelo campo de defesa, o Ituano lá atrás com o zagueiro Matheus. Recua com o goleiro pega horário de perna direita, faz a bola viajar para o campo de ataque. Lá atrás de plantão, Bruno Aguiar mergulha, corta de cabeça, vem o Felipe Souto no meio do caminho, briga pela posse de bola. Por aqui o Tarik ajeita a jogada, solta pela quarta zaga para Matheus Mancini. De perto esquerda, levanta para o campo de ataque, buscando pela ponta, Iago Dias. Briga pela posse de bola, o último toque foi do Felipe Rodrigues, sai em lateral para o Ituano, lado esquerdo do campo de ataque. O Ituano está atacando do gol de portão de entrada do estádio Jorjão. Atenção, vai para a bola por ali, o Tarik levantou para a grande área, buscando na ponta. Por aqui o Jefferson no meio do caminho faz o corte de cabeça, Danielzinho por baixo já faz o corte, enfia na metade do campo, vem buscar o jogo, o Bruno Rangel próximo ao ciclo central, tocou para Léo Baiano, a bola explodiu ali no jogador do Ituano, tá pedindo um toque de mão do camisa 10, o Gabriel Talhari. Tá parado o jogo aí, né, Zé? Tá, houve realmente um toque de mão, a falta está marcada. Léo Baiano, camisa 8 do Novo Horizontino, não tem pressa. 4:40 de bola rolando, etapa complementar do futebol, com resultado, o Novo Horizontino vai chegando pra final. Se passar aqui contra o Ituano, estará na final na próxima quinta-feira do estádio Jorjão, contra a equipe da Ponte Preta. Microfone esportivo, a esperança. O Roberto já tá passando lá a graxa no microfone, viu? Tá preparando outro microfone, porque se precisar narrar o jogo na quinta-feira, esse aqui descansa, a gente bota o outro. Lá vai Grêmio pro campo de ataque, desceu, Jenison enfiou na ponta, na fogueira pro Felipe, briga pela posse de bola com o Breno Lopes. Melhor para Felipe Rodrigues, é grandalhão, é forte, vai tentar chegar pra linha de fundo, faz o break por elevação, faz a enfiada aqui pro Cléo Silva. Atenção, devolve pro Felipe, eles batem por baixo, bate por cima, ele fica um toco de pé, meu. O cara é bater com toco, mas um toco grosso, né, Zé? Toco grosso. Toco meu forte, Deus do céu, eles batem nele, ele prende, bola, ajeita, levanta, dá aquela caída, levanta e segue o jogo. Atenção, Redson, soltou na ponta para Danielzinho. Danielzinho de costas para o marcador, solta aqui pelo campo de defesa para a Barba. Volta pela quarta zaga. Lá para Edson Silva, zagueiro. Marcelo. Solta do outro lado pela direita do campo de defesa para Bruno Aguiar. Atenção, Campos, oi. Marcelo, só dando um toque para você e para os amigos que estão ligados aqui na transmissão da Esperança. Daqui a pouquinho, às 10 da noite, a presença dos amigos Vozes do Sertão aqui de Novo Horizonte, lá no programa do Ratinho. Logo após o jogo, o pessoal sintoniza lá no SBT. Vozes do Sertão estarão se apresentando no programa do Ratinho. Ratinho! 6 de bola rolando. Etapa. Seis de bola rolando, seis de bola rolando deste segundo tempo. Atenção, lá vai Cléo Silva na ponta, junta lá dentro do campo, soltou para Jenison, preparou de perna direita, rolou, deixou para Léo Baiano, perna direita pro gol. Grêmio! Gol! Do Grêmio, do Horizontino, Léo Baiano! A comemoração com dancinha, dança Léo Baiano, dança Léo Baiano, com dancinha, comemoração, um contragolpe mortal do Grêmio do Brasil, tipo lançamento na ponta para Cléo Silva, é valente, é ligeiro, é rápido, é o foguete do time, ele rola na grande área para o Bruno Rangel, que deixa a bola passar, e chega Léo Baiano, entrada na grande área dentro da meia lua, dá um tapa de perna direita, a bola vai no canto esquerdo do goleiro Pegorari. Todo mundo trabalhando, o ataque trabalhando, e tava lá Léo Baiano, camisa 8, aos 7 minutos de bola rolando, 7 minutos de bola rolando deste segundo tempo. Léo Baiano comemora com a dancinha, dança Léo Baiano, dança Léo Baiano, bota aquele sorriso rasgado na cara da galera, com a emoção maior do futebol. Essa emoção você proporciona pra galera que vibra demais. Léo Baiano, de perna direita, canto esquerdo do goleiro Pegorari, gol de fundo do estádio Jorjão, aos 7 minutos. Bola na rede, é o terceiro do Grêmio. Léo Baiano pra rede. Sobrou pra você, Pegorari, tire a bola do barbante. Confira comigo o placar da Esperança. Grêmio. 3 pro Grêmio. Ituano. 0 pro Ituano. Todo mundo trabalhando de pé pra pé, de pé pra pé. E a conclusão fatal aí do Léo Baiano pra gente, fazendo o terceiro gol. Ei, Zé. Uma inversão de jogada em profundidade da esquerda pra direita pro Cléo Silva. Como diz o tenente Everson, Cléo Rojão agora, não é mais foguete. Ele foi pro fundo e tocou para trás. dentro da grande área pelo lado esquerdo, o Jenson dominou, poderia ter batido, não foi egoísta, rolou a bola um pouco mais para trás da entrada da área. O Murilo Rangel fez o corta-luz, deixou a bola passar, chegou o Léo Baiano, dominou, deu um tapinha, saiu do zagueiro, bateu colocado no canto esquerdo do Pegorari para fazer o terceiro gol do Tigre. Troca 15, 3 unidades em Novo Horizonte, Centro, Vila Mariana e Residencial Machado 3, valorize o comércio do seu bairro. Troca 15, é mais comodidade pra você. Troca 15, despete pro novo dia com café úmido, melhor e mais saboroso. Vai um cafezinho aí, tem que ser com café úmida. Global Nutri, nutrição animal, o compromisso da Global Nutri está no contínuo desenvolvimento de produtos que possam promover a saúde animal. Global Nutri no futebol campeão, já com 9 minutos de bola rolando, 3-0 da Capoquinha, Adilson Tavares fala, 3-0 Novo Horizontino vai conquistando uma vitória super importante aqui, para chegar à grande final do Troféu do Interior na próxima quinta-feira contra a equipe da Ponte Preta. Vai construir ou reformar o lugar certo, é Nomacom, materiais para construção do Vasco ao acabamento. Nomacom, materiais para construção. Antunes Mais Supermercados, chegou o Clube do Precinho, procure uma loja, faça seu cadastro, economize muito mais, aproveite as ofertas e promoções todos os dias. Antunes Mais Supermercados, lojas em Novo Horizonte, Catanduva, Antunes Mais Supermercados. Novo Horizonte não quer mais. Jenison recebeu aqui pela meia esquerda, tentou fazer o domínio, cochilou, desarmado pelo Tarek. Abre bola pelo campo de defesa, já avança pela canhotinha pelo campo de defesa com Iago Dias. Iago Dias vai avançando pelo campo de ataque. Bola ali com o Breno Lopes também, que pede a bola mais à frente. Já recebeu o Breno Lopes de perna esquerda, vai levantar pro tumulto, pra grande área. Atenção, a bola tocou no Felipe, vai pra fora. Escanteio marcado pro Ituano pelo lado esquerdo, no gol de portão de entrada do estádio Jorgão. É isso, né, Zé? Numa tentativa de cruzamento do Breno Lopes, a bola no meio do caminho bateu no Felipe Rodrigues, foi embora a linha de fundo. Escanteio, Ituano pela esquerda, 3-0 Tigre. Escanteio pro Ituano, atenção pelo lado esquerdo, levantamento, toque de cabeça pro gol, passa na boca do gol do Giovani. Fechou no segundo poste, o Matheus não conseguiu tocar nela. Primeiro poste teve um toque de cabeça, no cantinho. E o Giovani caiu para fazer a defesa. E tava lá o zagueiro Matheus, camisa 3. Não conseguiu tocar na bola, tava reganhado o gol. Faltou um pouquinho de caguete aí pro zagueiro. Perna esquerda, perna direita, tentou com a esquerda, foi com a direita, se atrapalhou ali o zagueiro. Bola passou na boca do gol, desperdiça uma grande chance aí, equipe do Ituano. É isso, né, Zé? É, Marcelo, numa cobrança de escanteio no primeiro pau, desvio de cabeça do Taliari, dividindo com o Bruno Aguiar, a bola subiu e rapidamente desceu nas costas do goleiro Novo Horizontino, Giovani, que não conseguiu alcançar. Fechava no segundo pau o Matheus Silva, e aí ele tentou tocar na bola, mas não é atacante, né? Não tem aquele jeito, aquela ginga, e aí ele tocou pela linha de fundo. Apenas tiro de meta pro Novo Horizonte. Central Técnica marca 11 minutos e meio. Campos Filho operando, modulando, confirmando 11 minutos e meio. E bola rolando neste segundo tempo, girando para a placar da Esperança. Nutrição animal, alimentação do futuro está em nossas mãos, porque qualidade da mesa depende da qualidade do campo. Yes, Nutrição Animal. Campeonato Paulista, Paulistão 2021, a bola tá rolando, o troféu de interior, a semifinal. Novo Horizontino tá na frente, hein? Os gols marcados, Cléo Silva aos 7, Jenison aos 47 no primeiro, no segundo tempo, Léo Baiano aos 7 no segundo tempo. Novo Horizontino 1-2-3-3-0, Novo Horizontino pra cima do Ituano. Plantão Esportivo, alô Campos Filho. As semifinais do Campeonato Paulista já tem definido. Palmeiras com a vitória diante do Corinthians 2-0 ontem na Neoquímica Arena, assim como São Paulo jogando no Morumbi, venceu o Mirassol por 4-0 e farão a grande final quinta-feira, 10 da noite, primeira partida, e a segunda partida jogando no estádio do Morumbi no domingo às 16h. Grande abraço ao Alcenor da cidade de Isaías Coelho, no estado do Piauí, ouvindo a gente pelo aplicativo. Muito obrigado pelo carinho, e também o Ivan Sanches lá no Jardim Santa Clara. Esperança FM. Futebol é aqui. Futebol aqui na Esperança FM, com a equipe Esperança Esporte Clube, dando recado do futebol na sua segundona. Daqui a pouquinho vem a alteração, hein, Zé, no Ituano. É, vem a alteração no Ituano, mas naquela cobrança de escanteio, a disputa de bola pelo alto, o Jenison levou a pior. E tá lá fora, viu, Marcelo? Vai mudar de profissão, viu? É. Vai agora de jogador de futebol pra nadador. Tá certo. Com certeza um corte na cabeça. E aí tem que fazer uma proteção pra poder voltar. Vai com toquinha, né, Zé? Vai com toquinha e tudo. Vai com toquinha. Adilson Tavares 3-0, Novo Horizontino vai abrindo, vai fazendo um placar importante e a situação vai ficando cada vez mais complicada para o Ituano. 2-0, 3-0 agora no segundo tempo. Novo Horizontino vai conquistando aqui um resultado importante, construindo, né, esse resultado para chegar na final na quinta-feira contra a Ponte aí, Adilson. É, a situação do Ituano já era delicada, né, aí você faz um planejamento no intervalo para voltar e tentar pelo menos diminuir logo nos minutos iniciais. E o Novo Horizontino chega ao terceiro gol, que tira todo aquele ímpeto, né, da equipe do Ituano. Tudo aquilo que foi planejado, ela muda de estratégia completamente. O Novo Horizontino chega a esse terceiro gol com todos os méritos, consegue controlar a partida até aqui. Agora, nem só sem a bola, mas também com a posse dela, até envolvendo a equipe do Ituano quando tem a posse. Inclusive, o terceiro gol sai dessa forma. Jogada iniciada aqui de defesa ainda, né, pelo Murilo Rangel, que inverte pro lado direito ali com o Cléo. Então é um Novo Horizontino que com o placar tem tranquilidade e constrói as jogadas pelo chão até do campo defensivo. Eventualmente tem as esticadas para explorar a velocidade do Cléo, o próprio Danielzinho, mas é um Novo Horizontino hoje trocando muito mais passes nesse segundo tempo do que foi no primeiro. Placar do jogo tá 3-0, lá vem a alteração, hein, Zé? É, Marcelo, mudou, né? Vamos lá. Mudou sim, mudou o time do Ituano. Saiu o Tarik com a 5. Entrou o camisa número 15, Bruno Lima. Entrou também o 19, Fernandinho. E saiu o camisa 7, Branquinho. As duas alterações já do técnico Vinícius Bergantin para tentar tudo ou nada, né, Vilso? Não tem jeito agora para o time do Ituano, só resta se lançar todinho um ataque para tentar alguma coisa aí. Situação dificílima para o time de Itu aí, né, Wilson? É, realmente muito complicado. Por tudo que nós vimos, o Novo Horizontino hoje está conseguindo controlar o jogo. O Vinícius está tentando fazer algumas alterações para ver se consegue colocar um algo novo na partida, porque da forma com que tem desenrolado a partida até aqui, a gente só consegue imaginar que o Novo Horizontino esteja mais próximo de ampliar o placar do que o Ituano em diminuir. Por isso as alterações já com 15 minutos, o Vinícius Bergantin tentando fazer alguma coisa para mudar os rumos da partida. Doutor Conforto, especializado em bem-estar, rua Trajano Machado 922, Disque Conforto, telefone 35437844. Doutor Conforto, bem-estar todos os dias para você. E a Sul Transportes Logística, atendendo todo o território nacional, menor prazo de entrega, sempre com menor custo para você. E a Sul Transportes, soluções em logística. MTNet, internet, fibra ótica, turbina e sua velocidade com promoções incríveis e preços imbatíveis. MTNet Novo Horizonte, liga Cine, telefone 3543-9030. MTNet, fibra ótica, internet, MTNet, fibra ótica. Para Drogaria Renato, rede multidrogas, medicamentos, perfumaria, aplicações e entregas em domicílio. Drogaria Renato, a sua saúde em boas mãos. Vai descendo o Ituano para o campo de ataque, rompendo o campo de voltou, inimigo. Tá com a toquinha, Zé? Voltou de toquinha. Opa, isso é bom, isso é importante. Tá no jogo aí, tá no jogo, tá no jogo. O Gênison, camisa 9 do Tigre. 16:40 aqui atrás. Edson Silva ajeita de perna esquerda, faz o passo para a recepção no cantinho. Enfia na ponta para Danielzinho, tentou escapar da marcação, a bola vai fora. Ele fica pedindo falta, reclamando bastante, fica inconformado. Arremessou lateral já batido. Edson Silva lá atrás, faz o corte, tira pro Tigre. Depois complementa o Felipe. Felipe pelo alto, faz o corte. Já trama a jogada por dentro com o Cléo Silva. Cléo Silva volta para a Barba. Barba vai tramando pelo campo intermediário aqui pela canhota, faz o passe pelo lado esquerdo para Danielzinho. Danielzinho já enfiou para Murilo, deu pro céu de pé para pé na metade do campo aqui pelo lado esquerdo. Vai chegando Barba, próximo ao ciclo central para Cléo Silva. Faz a devolução na fogueira pro Barba. Recupera lá atrás o Felipe. Já sai jogando o Ituano pelo campo intermediário. Diário, bola sonda para Gabriel Tagliari. Aqui na ponta já vem a passagem no comando de ataque com o Ferdinando. Atenção, tá com ela, P. Fernandinho pelo lado esquerdo. A bola sai, posse de bola lá para o Giovani. Posse de bola para o Grêmio Novo Horizontino. Carisma Uniformes, uma linha completa de uniformes para empresas, escolas, eventos promocionais e material esportivo. Carisma Uniformes. Pensou em plano de saúde, pensou São Domingos Saúde. O melhor custo-benefício, a maior cobertura da região. Faça já seu plano, ligue. Telefone 3542-3660. São Domingos Saúde no futebol campeão. Para Autoelétrica Bandeirante. Parte elétrica geral de altos caminhões, implementos agrícolas, venda de baterias e acessórios. Autoelétrica Bandeirante. Alô, Band, tá ligado no futebol? Cadê o Band? Band. Alô, Band. Tá ligado no futebol campeão aí. Vai descendo o Tigre pro campo, na metade do campo, por aqui com o Murilo Rangel. Domina daquela escapulida, ele arruma a jogada, tá no círculo central, trabalha com a perna esquerda do camisa 10 da equipe do Novo Horizontino. Já faz o passe aqui atrás com o zagueiro Edson Silva. Olha o Edson Silva, camisa 14, toda a experiência em campo aí também, com camisa 14, xerifão. Dois xerifes lá atrás, com Bruno Guerra, agora o Edson Silva também. Atenção, faz o passe na ponta, velocidade por aqui, buscando o Hefson. Tentou fazer aquela jogadinha junto com o Daniel, não deu nada certo, a bola sai lateral pro Ituano, pelo campo de defesa lá na canhota. JM Zanqueta, comercialização de amendoim, comercialize sua safra com a JM Zanqueta, ligue, telefone 3542-3200. JM Zanqueta, comercialização de amendoim, Avenida Materiais para Construção, tem a maior variedade de materiais para toda a obra, do básico ao acabamento. Avenida Materiais para Construção do Futebol. 19 de bola rolando, o Novo Horizontino vai segurando a onda, o Ituano vai tentar o impossível 3-0 para o Tigre, e aí agora é esse momento, né, Adilson, de tentar manter a posse de bola e deixar o adversário correr atrás, né? É, nesse momento nada indica uma possível reação da equipe do Ituano, que faz com que o Novo Horizontino tenha tranquilidade para trocar passes, não tem mais necessidade de forçar o jogo. O Novo Horizontino, se confirmar essa vitória, o que tudo indica que vai acontecer, já tem jogo na quinta-feira, né, que é a final contra a Ponte Preta, então é interessante você se poupar também nesse momento. Então acho que tem jogadores experientes para colocar a bola no chão, trocar passes, deixar com que o Ituano corra, porque quem tem interesse de buscar o resultado é o Ituano. O Novo Horizontino tem a vitória praticamente garantida até aqui. Placar do jogo, 3-0 pro Novo Horizontino. Olha o Tigre no campo de ataque, lá pela meia direita, Cléo Silva girou bem, soltou na ponta para Felipe na boa, trama no campo de ataque, novamente para Cléo Silva, volta na metade do campo, se ajeita com Léo Baiano, faz o passe na meia direita para Barba, devolveu para Léo Baiano, Jenison ajeita de costas para o marcador, faz o pivô, bola solta pela canhota para Danielzinho, vai trocando passes do campo de ataque, Novo Horizontino, bola solta, aqui pela ponta do campo de ataque para Hefson, para Danielzinho, para Jenison, para Danielzinho, vai tentando trocar passes do campo de ataque, toque errado, recupera o Ituano pelo campo intermediário aqui pela direita, central técnica marca na mesa de som, Campos Filho operando, modulando, confirmando, 20 minutos de bola rolando, segundo tempo, girando pra cá da Esperança. Refrigerantes Poti, há 70 anos, o verdadeiro sabor da vida. Refrigerantes Poti, Campeonato Paulista, Paulistão 2021, troféu do interior, semifinal. O Brizontino na frente com 3-0 aqui. Cléo Silva, Jenison e lógico, com o Léo Baiano. Primeiro jogo, quinta-feira, 10 da noite no Allianz Parque. E a segunda partida no Morumbi, no domingo, às 4 horas da tarde. Grande abraço ao amigo, companheiro César Lemes, da cidade de Campinas, curtindo a nossa transmissão, dizendo aqui parabéns para toda a equipe. Transmissão nota 1000. Equipe Esperança Esporte. Com toda a equipe esportiva aqui da Esperança, Jefferson na grande área, pela direita, soltou uma pomba, passou à direita do Giovani. Foi um foguete a meia altura, o foguete daqueles. Depois ficou se lamentando porque queria essa bola pro fundo da rede. E seria um belo gol do camisa 2 do Ituano, Jefferson. Mas foi um balaço, um tiro cruzado na grande área pela direita aí, né, Zé? O Novo Horizontino deu espaço pro Jefferson. Ele dominou, ajeitou, invadiu a área, bateu cruzado. A bola passou rente ao poste direito do goleiro Giovani. O Novo Horizontino está lá na final. Enfrenta a equipe da Ponte Preta no estádio Jorgão, no mesmo estádio aqui. Que na noite desta segunda vai jogar na quinta na final contra a Ponte Preta. GDA, recalchutagem de pneus de caminhões e máquinas agrícolas. A GDA atua também no comércio de pneus novos, recalchutados e usados. GDA no futebol campeão, hein? Dormeia toda com a gente aí da Serrão Seguros. Mais tranquilidade e segurança para o seu patrimônio e sua família. Serrão Seguros do futebol. Para Dismapre, distribuidora de produtos alimentícios. Há mais de 10 anos atendendo padarias, gelaterias, indústrias e sorveterias em todo o estado de São Paulo. Dismapre. Lá vem Novo Horizontino pro campo de ataque pelo lado esquerdo, na ponta, bico da grande área. Atenção, Danazinho faz o giro, cutucou essa bola aqui para Murilo Rangel. Time do Ituano dá um passo atrás agora. Barba pela meia esquerda para Hefson. Fintou o primeiro, tentou fintar o segundo. Lá atrás faz o corte. Recupera-se a equipe do Ituano. Sai jogando com o Fernandinho pelo lado direito no campo de ataque. Vai inverter a jogada. Vai inverter essa bola lá para a grande área. Bruno Aguiar cutucou de cabeça. Recua com o goleiro Giovani. Na grande área, Tá lá o goleiro para sair jogando para a equipe do Tigre. O Prisontino vai trocando passes pelo campo de defesa, mantendo a posse de bola, que é importante também, né, Zé? Manter essa posse de bola aí. Enquanto você tá com a bola, o seu adversário não vai lhe oferecer perigo. Então é importante, toca essa bola, inverte a jogada, deixa o Ituano correr atrás, né? Logicamente vai cansar também o adversário. O Prisontino tem 3 gols e com certeza é administrar. Placar de 3-0, o Prisontino vai conquistando a vaga para a grande final contra a equipe da Ponte Preta, troféu do interior na próxima quinta, hein? Se terminar assim, a vaga assegurada para o Prisontino, que fez uma grande campanha na primeira fase do campeonato, entrou na semifinal do troféu do interior aqui. Arremesso manual batido, Everson buscou o Gerson, cochilou, perdeu, cochilou, castigo, caiu, perde a bola, recupera Gabriel Tagliari, enfia na ponta, atenção, buscando o campo de ataque, o Bruno Lopes, lá atrás. Vem a retaguarda do Tigre, Bruno Aguiar, xerifão, linha de fundo, faz o corte, faz o passe para Léo Baiano, que bate para frente, chegou na metade do campo, foi Danãozinho, cochilou, perdeu o Jefferson, rouba dele, já sai jogando, um turno para o campo de ataque pela direita, lá vem Fernandinho, camisa 19, ele faz o break diante da marcação do Fernandinho, faz o passe da ponta, na boa trama com camisa 10, o Tagliari levantou para a boca do gol lá atrás, olha o xerife lá atrás. Edson Silva faz o corte, a bola fica viva, Tagliari tenta novamente, vem Bruno Guerra, faz o corte, a bola vai saindo. Em lateral pro Ituano, pela direita no campo de ataque. Droga 15, 3 unidades em Novo Horizonte, centro, Vila Mariana e Residencial Machado 3, valorize o comércio do seu bairro. Droga 15, é mais comodidade para você. Já com 25 minutos de bola rolando deste segundo tempo, placar de 3-0. Lá vai Ituano pro campo de ataque, Fernandinho levantou pro tumulto, pra grande área, bem altura Giovani. Atento o goleiro lá para fazer a defesa, ninguém para tocar na bola, ufa, Giovani atento, já levanta para o campo de ataque, faz a ligação direta para Gerson, para Murilo Rangel, tentou a devolução para o centroavante, passe errado de perna esquerda, recupera o Ituano, que sai para o contra-golpe, bola solta pela ponta, buscando por aqui Bruno Lopes, do meio do caminho, faz o corte Edson Silva, já fica com a encomenda aqui do lado esquerdo, avança, que está com ela, Danielzinho, bom a trama, atenção Gerson, de perna direita, bateu para o gol, pegou muito embaixo, a bola sobe. Vai para a linha de fundo, só tiro de meta, puxou o Danielzinho, entregou a bola para o centroavante, Gerson bateu para o gol, mas a bola subiu, subiu, subiu, subiu demais. Já já alteração no time do Ituano aqui, já se movimenta. Vamos lá, Marcelo. Vamos lá, Zé. Saiu camisa 9, Bruno Lopes, entrou 18, Vitor Rangel. Portanto, aí não é parente não, né, Zé? Então. É Murilo, com Vitor, sabe? Ficar atento nisso aí, viu, Zé? Exatamente. Acho que vamos ver. Não é parente, não, né, Zé? Eu creio que não, Marcelo. Tá certo. Vamos aguardar. Vamos aguardar. 26 de bola rolando. Atenção, lançamento pro Vitor Rangel. Atenção na ponta. Fernandinho tá com ele. Entrada da Gandiera. Rolou no campo de ataque. Atenção, chegou perigosamente. Iago bateu pro gol. Tá lá o goleiro. A bola bate na trave. Pressão que bateu na trave. Voltou 26. A bola sai. Arremesso lateral pro Ituano pelo lado esquerdo lá, atenção na ponta, vai descendo, 26 de bola rolando, segundo tempo, 3-0 do Prisontino, tá vencendo o jogo aqui, batendo poste na Zé. Manoel, o goleiro Giovani fez a defesa. Fazer a defesa. Tudo aquele tumulto, o goleiro caiu pra fazer a defesa lá, atenção, vai pro campo de ataque, tá com ela, o Ituano gira a batida pro gol, Giovani. Aí no canto direito para fazer a defesa na batida do Vitor Rangel. Entrou com tudo o Vitor Rangel aí, viu, Zé? Entrou com vontade, entrou com fome de gol, bateu de perna direita, caiu bem o Giovani e fez a defesa. Desperte pro novo dia com café Úbeda, o melhor e mais saboroso. Vai um cafezinho aí, só se for café Úbeda. Global Nutri, a nutrição animal, o compromisso da Global Nutri está no contínuo desenvolvimento de produtos que possam promover a saúde animal. Global Nutri do futebol campeão. 27 Adilson Tavares. Resultado tá aí 3-0. O Ituano tenta apertar, tenta chegar e o Novo Horizontino vai caminhando para a classificação para a final, Gilson. É, o Novo Horizontino, apesar de alguns sustos, né, que tem tomado, até porque baixou a intensidade também, mas tem se comportado bem, oferece pouco espaço à equipe do Ituano, defensivamente ainda se posta de uma forma bem organizada e, consequentemente, tem a transição aí para puxar os contra-ataques e levar perigo ao gol do Ituano também. É um jogo controlado, tem o placar a seu favor, tem ali alguns minutos que restam ainda dessa segunda etapa, mas é um Novo Horizontino com um jogo bem controlado, com meio caminho andado, se não for mais aí rumo a essa final. Lá vem alterações, mudou. Mudança, vamos lá, Zé. No Novo Horizontino saiu Gênison, camisa número 9. Entrou Guilherme Queiroz com a 19. Saiu também o 11, Danielzinho. Entrou o 17, Douglas Baggio. Adilson Tavares, duas mudanças, duas alterações aqui do técnico Léo Condé. Olha, ele troca um centroavante por outro, né? Mas ganha mobilidade, porque o Guilherme é um jogador mais móvel, um jogador mais intenso. O Gênesis é mais pivô, mais finalizador. O Guilherme, ele te dá mais opções, tanto para receber como para criar jogadas e finalizar. O Danielzinho é um meia que joga aberto pelo lado esquerdo. O Douglas Baggio é um atacante driblador que te dá profundidade, não vai te oferecer organização, mas é um cara que vai pegar a bola e vai dar muito trabalho, principalmente nas jogadas individuais para a defesa adversária. Guaraná Poti, o verdadeiro sabor da vida, informa a hora certa. Hora certa, 9:36 para Guaraná Poti, 29 de bola rolando, 3-0, Novo Horizontino tá na frente aqui, 3-0 pro Tigre, resultado que dá a classificação do Novo Horizontino para a final contra a Ponte na quinta, no estádio Jorjão, hein? O Adilson já fez toda a matemática, toda a conta, o time da Ponte Preta, no caso aí, fez menos pontos, né? Adilson Tavares nesse momento, com a pontuação, com mais esses três pontos, junta-se todas as fases, Novo Horizontino dá uma pontuação melhor com a Ponte Preta, por isso decide em casa, caso chegue à final, né, Adilson? Exato, Novo Horizontino terminou a primeira fase com 19, tá vencendo aqui, chega a 21. A Ponte terminou com 13, se não me engano. Teve Novo Horizontino 22, bem lembrado. A Ponte Preta terminou com 13, teve dois empates antes de uma possível final. Consequentemente, tem apenas 15, então o Novo Horizontino com um aproveitamento de pontos muito melhor do que a Ponte, por isso a decisão seria no Jorjão. Falta para o Ituano, lá pelo lado esquerdo, vai para a bola, Fernandinho, atenção, pé da direita, levantou para o tumulto, na grande área está lá Giovani para pegar firme o goleiro, sem nenhum perigo aí, né, Zé? Sem perigo, Marcelo, bateu fechado, a bola passou aí por todo mundo, bem colocado Giovani, fez a defesa, 3-0 Novo Horizontino. Centro técnica marca na mesa do som, Campos Filho, penando, botulando, confirmando 30 minutos de bola rolando neste segundo tempo, gira, atenção, tá com ela que deve Queiroz, da meia esquerda, atenção, Pérez, direita, bateu pro gol, explode no poste esquerdo do Pegorani. Bem no pé da trave, se atrapalhou, o zagueiro caiu. Guilherme Queiroz avançou pela meia esquerda, entrada da grande, deu um tapa de pé na direita, a bola bateu no pé da trave do Pegorari. Pegorari só ficou em oração ali pedindo, essa bola não vai pro gol. E é saindo o quarto gol, tava desenhado o quarto gol aí, Zé. Tava assim, o Guilherme Queiroz arrematou de fora da área, tocou no poste. E aí chegou o Baggio, mas não conseguiu complementar. Atenção, vem Murilo, levantou para a grande área, toque de cabeça na grande área do Edson Silva, a bola passa esquerda, vai para fora. Central técnica marcando a mesa do São Campos, Filho operando, modulando, 31 de bola rolando deste segundo tempo. Girando o placar para Yes Nutrição Animal, alimentação do futuro está em nossas mãos, porque a qualidade da mesa depende da qualidade do campo. Yes Nutrição Animal, Paulistão 2021, troféu do interior, semifinal, a bola rola no Jorjão, 3 para o Tigre, 0 para o Ituano, 3-0 para o Tigre, Cléo Silva, Jenison, Léo Baiano, 3-0 para o Novo Horizontino, plantão esportivo no Campos Filho. Semifinais do Campeonato Paulista, o São Paulo meteu 4-0 para cima do Mirassol e o Palmeiras venceu o Corinthians 2-0. Aproveitando para mandar um abraço pro Zé Chicote e os amigos de Catanduva, todos na audiência da Esperança. Equipe Esperança Esporte Clube. Futebol campeão aqui da Esperança FM na sua segunda-feira de futebol. Resultado dos pãos do Novo Horizontino. Já passamos aqui nos 32 minutos deste segundo tempo. Falta pouquinho aí. O Tigre tem a oportunidade, vai caminhando para chegar à final do troféu do interior na quinta-feira para jogar contra a equipe da Ponte Preta. E só um detalhe, né, Dilson? E o Zé e o Campos. Um jogo só, né, Dilson? Pra gente poder já deixar encaminhada a coisa. Tá caminhando bem aqui, Dilson? Um jogo só. Um jogo só. Isso. É jogo só. Um jogo só e não tem jeito, não. E aí, na quinta-feira, lógico, o Novo Horizontino cravando aqui. Isso já definido amanhã, né? Amanhã, terça-feira, tem um pouco tempo aí pra poder se preparar. Mas, como o próprio Zé disse, né? Tem a premiação em dinheiro, né, Zé? 252 mil pro campeão, 70 mil pro vice. Aí, você viu, Zé? Sim, sim. E tem também o troféu, tem a vaga para assegurada, o campeão tem a vaga assegurada para a Copa do Brasil também, né, Zé? Exatamente. Muita coisa envolvida, hein, Zé? Muito bom. Muito bom, muita coisa envolvida. Cresce aí. O olho. Cresce o olho, olho grande, olho grande. Antunes Mais Supermercados, chegou o Clube do Precinho, procure uma loja, faça seu cadastro, economize muito mais, aproveite as ofertas e promoções todos os dias. Antunes Mais Supermercados, lojas em Novo Horizonte, Catanduva, Antunes Mais Supermercados. Olha lá, Edson Silva desarma bem de perto esquerda, botou para correr, Cléo Silva, velocidade, o homem tem um fôlego de leão, atenção, Cléo Silva pela ponta, risca lateral da grande área, leva o tigre pro campo de ataque, finto, trouxe pra perna direita, pode bater com a perna esquerda, tentou, toque, voltou, bateu de perna direita, a bola subiu. Ele tentou fazer o passe, houve o toque no meio do caminho, e aí voltou para ele e falou, vou sapecar essa pro gol, bateu pro gol, pegou muito mal, a bola subiu, linha de fundo, só tiro de meta para o goleiro. Pega o horário do Ituano. Lá vem mudança aí, né, Zé? No Ituano, tá indo embora Iago Dias, camisa número 11. E entra o 25, vamos ver aqui. Cadu. O Cadu. E tem uma outra alteração, mas eu já confirmo. Cadu Baroni. Tá embora o 10, vem 21, Zé. Embora o 10, vem 21. Exatamente. O 10 saiu também, que é o Gabriel Tagliari. E entra o 21, Rony. Tá certo, depois só vamos conferindo aí, são duas alterações. O Ituano já fez todas. Fez todas, né, Zé? Mais duas aí, portanto, do time do Ituano, já com 34:40 aqui. Doutor Conforto, especializado em bem-estar, Rua Trajano Machado, 922. Disco Conforto, telefone 35437844. Doutor Conforto, bem-estar todos os dias pra você. Ituano já vai tramando pro campo de ataque aqui com o camisa 21, Rony. Rony tá com ela, próximo ao círculo central, faz o passe por dentro, vai tramando lá com o zagueiro Matheus Mancini, empurra pela ponta pra Fernandinho. Fernandinho avança a velocidade pra levar o Ituano pro campo de ataque. Atenção, Breno Lopes tentou o cruzamento pra boca. Gol, sobe lá atrás, Aguiar para fazer o corte, Felipe Souto fica com a entrada da grande área, atenção, a batida pro gol, o Bruno Lima de perna esquerda girou, bateu pro gol, tava atento lá no canto direito, o Giovani para fazer a defesa, né, Zé? Bateu fraco o Bruno Lima, caiu bem o Giovani, fez a defesa, o tenente Everson já chamou, para você ter uma noção, o Cléo Silva, de Cléo Foguete, Cléo Rojão e agora Cléo McLaren. Olha só que coisa, hein, rapaz? Gosta pouco de velocidade. Gosta pouco de velocidade. Alô, tenente! Alô, tenente Everson, um grande abraço, obrigado pela audiência. Lá vai Barba, soltou pela ponta. Lá vem Dom Brasil, tiro pro campo de ataque. Douglas Baixo tá com ela, larga a ponta, vem pra meia. Por dentro tentou inverter o jogo, buscando o cross, cima no meio do caminho. Vem Breno Lopes pra fazer o corte. Atenção, Ituano, avança pelo lado esquerdo do campo de ataque. Tá com ela, Bruno Lima, rodopia bem. Atenção, soltou na ponta, no cômodo de ataque. Lá pra Cadu Baroni, risca lateral da grande área, invadiu. Lá vem Ituano, cruzamento, atenção, tentou. O cruzamento já fechava na grande área por ali. O Vitor Rangel, bola vem forte. Briga para a posse de bola por ali na entrada da grande área. Por lá o Bruno Lima. Mas está parado o jogo. Está parado o jogo. O juiz está parando aqui. 36 de bola rolando. E vai pegar uma falta para o Ituano. É isso, né, Zé? Marcelo. Está dando uma falta. E essa falta favorece o time do Ituano. Vai mudar o Novo Horizontino. Daqui a pouquinho a alteração. O técnico... Léo Condé já vai mudar daqui a pouquinho, mais duas mudanças, mais duas alterações do time do Novo Horizontino. Vamos lá, Zé, por gentileza. Tá saindo o Barba, que inclusive recebeu um cartão amarelo, entrando o Adilson Goiano, camisa número 5. Sai também o 10, Murilo Rangel, e entra o 20, Pereira. Olha o Pereira aí, rapaz. Olha o Pereira aí. Pereira é fera, hein? Vamos nessa, Pereira. Boa sorte. 37 de bola rolando. Daqui a pouquinho o Adilson vai falar dessas mudanças, dessas alterações do técnico Léo Condé. O Ituano tem uma falta perigosa, a meta do Giovani. Tá por ali o Fernandinho. Por lá o camisa 8, o Felipe Souto, que é o capitão do time. É bem fominho esse camisa 8, hein, Zé? Exatamente. Esse é o Felipe Souto. Quatro passos da meia-lua da grande área. Atenção, a barreira vai sendo formada dentro da grande... Dois passos, um passo para dentro da grande área. São seis homens para defender o canto esquerdo, o canto de baixo do goleiro Giovani do Grêmio. Gol de portão de entrada. O goleiro está lá no canto direito. Canto esquerdo, a barreira defende com cinco homens. Atenção, vem Felipe, bateu pro gol, explode na barreira. explode, rebote, vai ficar com o Glacilva, vai brigar pela posse de bola, antes o Matheus Mancini chega, antecipa-se, ajeita a jogada pelo campo da defesa, volta lá atrás com o Breno Lopes, 37,50 aqui, e a Sul Transportes e Logística, atendendo todo o território nacional, menor prazo de entrega sempre com menor custo para você, e a Sul Transportes, soluções em logística, MTNet, internet e fibra ótica, turbine sua velocidade com promoções incríveis e preços imbatíveis, MTNet Novo Horizonte, ligue assine, telefone 3543-9030, MTNet, internet e fibra ótica, Drogaria Renato, rede multidrogas, medicamentos, perfumaria, aplicações e entregas em domicílio, Drogaria Renato, a sua saúde em boas mãos. Atenção, produtores de amendoim, negocie sua safra com a Cutco, comércio e beneficiamento de cereais, ligue, tenha mais informações, telefone 16-3266-1005, Cutco, comércio e beneficiamento de cereais. Adilson Tavares, todas essas mudanças é, né, para girar o banco, para girar a equipe, para todo mundo ter um pouquinho de ter uma oportunidade e já começar a pensar na final na quinta-feira contra a Ponte Preta. Lembrando que a estreia do Grêmio foi contra a Ponte, né? Primeiro jogo lá, aquele 1-1 foi apertado, hein, Adilson? É, jogo não muito bom pro Novo Horizontino naquela oportunidade. A alteração, principalmente a saída do Barba, eu acho que é acertada, né, por parte do Léo Condé, porque um jogador de marcação que já tem cartão amarelo. Você tem aí o jogo controlado, faltando cerca de 10 minutos para encerrar a partida. É, o Novo Horizonte não precisa correr o risco de perder o Barba, não só para esses minutos finais, mas como de repente para o jogo da final contra a Ponte Preta. E a entrada do Pereira é para dar rodagem realmente, um jogador que é importante, principalmente nas bolas paradas, é um meia organizador e que teve o braço recentemente, então ficou alguns jogos parado, né, sem aquele ritmo de competição, tem essa oportunidade aí, esses minutos, para ganhar um pouco mais de ritmo de jogo e consequentemente ter ali, se colocar à disposição do Léo Condé para uma final contra a Ponte, como nós já destacamos agora. Placar de 3-0, lá vem Douglas Bardi por dentro, para Jefferson, tentou fazer o passe para Guilherme Queiroz, antes o Jefferson, recua lá atrás com o goleiro. Pegou o horário, tentou ajeitar, dá aquele balãozinho, bate pra frente, bola vai viajando pro campo de ataque, lá atrás, de perto esquerdo, Edson Silva, não tem brincadeira, aquela enxada usada na bola, lá vai Cléo Silva, avança pela meia direita, atenção, já faz o passe pra Refson, ajeitou de cabeça, lá atrás vem Matheus pra fazer o corte, se safa, atenção, rebote, vai ficar com a Adilson, goleiro pela ponta, avança como se fosse um ponteiro, pra fazer o cruzamento, deu certo o passe pra Refson, soltou na grande área pra Guilherme, tentou fazer o giro, tira o zagueiro, Matheus Mancini. O Guilherme Queiroz já ia tentar fazer aquele giro para soltar a perna direita na bola. Tava prontinho para dar o bote ali. Tava engatilhando o camisa 19 do Grêmio aí. Quer dizer? É, Marcelo, boa jogada. O Adilson foi um verdadeiro ponta agora, né? Dominou, foi pro fundo, tocou para trás, aí o Baggio acabou tocando a bola pro Guilherme Queiroz, que não conseguiu finalizar. E uma informação que tá chegando, é claro, tem que se analisar. Segundo essa informação, Marcelo e Adilson, se o Novo Horizontino e também o Ituano forem para a final, logicamente o Novo Horizontino está indo contra a Ponte Preta, mesmo assim não garantem vaga na Copa do Brasil. Ah, tá, então esquece tudo isso. Aí a Ponte, se ela conquistar, ela iria, e se ela ficar, né, com a segunda posição, com o vice-campeonato, ela vai pelo ranking. Vai pelo ranking. Novo Horizontino não conquistaria, no caso, então, não a vaga. Não conquistaria. É, essa informação é importante porque a gente vai gerando toda uma expectativa, né, do título e também da vaga assegurada, quer dizer, essa é a informação oficial, né, Zé? É, segundo informações aí, vem da Federação Paulista. Muito bem, então, tá confirmado, caso o Novo Horizontino conquiste o troféu do interior, não terá vaga para a Copa do Brasil, somente o título. Seria só em conquista do estadual, só por conquistas dentro do campeonato estadual. Exatamente, então não vale aí, então o Novo Horizontino mesmo com o título não conquistaria essa vaga para a Copa do Brasil, uma pena, né, uma pena mesmo. Central Técnica marca na mesa de som, Campos Filho operando, abandonando, chega na marca de 42 minutos deste segundo tempo, girando o placar da Esperança. Refrigerante Esportia, 70 anos, o verdadeiro sabor da vida. Refrigerante Esportia, 70 anos, o verdadeiro sabor da vida. Campeonato Paulista, Paulistão 2021, troféu interior. Antes, vamos acompanhar a falta do Ituano. Fernandinho aqui pela direita, junta a lateral do campo, pela direita do campo de ataque, vai pra bola. Aquele tumulto gigante na grande área, blitz do Ituano na grande área. Partiu Fernandinho, levantou pra boca do gol, toca lá atrás o zagueiro Matheus Mancini, depois complementa o Felipe, a bola foi pra fora, escanteio marcado aqui. Campeonato Paulista, Paulistão 2021, troféu do interior, semifinal, a bola rola no Jorjão. Novo Horizontino 3, Ituano 0, Cléo Silva, Jenison e o Léo Baiano marcaram. Novo Horizontino 3, Ituano 0, plantel esportivo no Campos Filho. Campeonato Paulista da Série 3, São José e Marília vão empatando em 0-0, pela Polense e Primavera ficaram no empate em 0-0, Comercial 5, Rio Preto 0. Esperança FM, a maior audiência regional. Liderança regional para mais de 45 cidades. Radinho ligado aí, 105,5 pelo nosso site esperançafm.com.br, aplicativo da Esperança e a live também na página da Esperança FM. Lá vem Novo Horizontino para o campo de ataque, vai largando a ponta pela meia por dentro. Douglas Baggio soltou no comando, lá vem Tigre, a partida pro gol! Gol! Grêmio! Fazer o quarto gol e selar a classificação do Grêmio Novo Horizontino na final do troféu interior. Douglas Baggio caminhou pela meia esquerda, bola trama, saiu da ponta, chegou na meia, foi caminhando, foi levando um, dois, rolou na entrada da grande área, dava lá Pereira com a camisa 20, foi caminhando, foi dando aquela mapeada, olhou e falou, é agora, engatilhou e fuzilou de pé na direita aos 43 minutos de bola rolando deste segundo tempo. Pereira, camisa 20, solta um balaço, a bola vai no canto esquerdo do goleiro, pegou nada que nada pôde fazer, chute forte, certeiro para fazer o quarto gol e selar a goleada do Grêmio Novo Horizontino para cima do Ituano. Pereira é bola na rede, é gol do Grêmio Novo Horizontino. Sobrou para você, Pegorari, tire a bola do barbante, confira comigo o placar da Esperança. 4 0 para o Ituano. Novo Horizontino faz o quarto gol, goleada no Jorjão, segunda de futebol com goleada e a classificação sendo selada para a final do troféu interior. Ei, Zé. É, o Novo Horizontino achando os espaços. O Baggio ajeitou a bola na meia esquerda e aí pela meia direita tinha o Pereira passando. Ele tocou, o Pereira dominou, ajeitou e bateu forte de pé na direita, rasteirinho. Canto baixo do goleiro Pegorari. Bola na rede, quarto gol do Novo Horizontino. Quarto gol do Novo Horizontino. Apita o árbitro, fim de papo, final do jogo em Novo Horizonte. 9:52. Campeonato Paulista, troféu do interior, semifinal. Novo Horizontino 4, Ituano 0. Que goleada daquelas do Grêmio Novo Horizontino para cima do Ituano. A gente vai acompanhar a saída dos personagens. O Zé atento, que goleada do Tigre, rapaz. Que segunda-feira para lavar a alma do torcedor, né? Depois exatamente. Daqueles jogos que as coisas não deram certo pro Novo Horizontino, né? A sorte não tava com o Grêmio Novo Horizontino. Em compensação, sobrou pro Ituano. Sobrou. E teve que pagar o pato, pagou patinho, pato, galinha, marreco, galizé, tudo que ganso. Tinha foi uma pagou coleção. Pagou o galinheiro inteiro. Pagou o galinheiro inteiro. Marreco, pato, ganso, pardal, pomba. Tudo foi que foi tinha tudo, direito. Né, Zé? Uma tudo loucura hoje. Direito. Faltando 7 minutos para as 9 da noite. Aliás, 7 minutos para as 10 da noite. Atenção, eu estava vendo se você estava atento, Zé. Eu estou ligado. Está atento, muito obrigado. Faltando 7 minutos para as 10 da noite. Fim de papo, final do jogo. 4-0. Que vitória do Grêmio Novo Horizontino para cima do Ituano. O Campos já está preparando aí o nosso debate final para poder repercutir essa vitória do Grêmio Novo Horizontino para cima do Ituano, que dá a classificação para o time de Novo Horizonte a final do troféu do interior. O Zé pode nos ajudar também. Havia uma informação extra-oficial de que o campeão do troféu do interior conquistaria, né, essa vaga para a Copa do Brasil. Então, caso o Novo Horizontino consiga o título, terá a final da próxima quinta-feira já com a Ponte Preta. Não consegue o título, né? Aliás, essa não consegue informação, a vaga. Vamos até falar, né? Foi o Felipe Modesto quem falou durante a transmissão. E ele disse que hoje falou com um repórter. O repórter do GE.com, né, o Felipe conversou com o repórter do GE.com e ele disse, esse repórter, né, do GE, que falou hoje na Federação Paulista de Futebol. Muito bem, tá aí os personagens saindo desse momento, uma conquista merecida pelo, não só pelo futebol apresentado hoje, né, Dilson, pelos 4-0 para cima aqui. É, do Ituano, mas por todo o campeonato, né? Agora, lógico, resta essa vitória importante, 4-0, para dar muita confiança. Marcelo, tem vamos lá, Zé. Hein? Vamos lá. Mas tem gente chegando por aí. O Pereira, hein? Autor do quarto gol, esse golaço do Novo Horizontino que fechou a vitória. Vamos ouvir. O Fusão te tirou de alguns jogos. Tá voltando ainda, né? Tá com a proteção no cotovelo aí. É, qual que é o sentimento de fazer um gol num momento importante como esse, de levar o time para uma decisão? Cara, um sentimento de muita gratidão a Deus, né? Primeiramente, aos meus companheiros, que sempre me deu muita força. E acredito muito que essa vitória veio para coroar o trabalho que a gente vem fazendo desde o começo da competição, né? A gente sabe que não foi da maneira que a gente queria ter classificado. Porém, a nossa equipe é esse jogo de hoje aqui, é o que jogou hoje. E é assim que a gente vai para a decisão, que se Deus quiser buscar esse caneco aí. E qual que é a importância para o time um título como esse, né, que vai disputar agora, uma vaga na Copa do Brasil de novo? Você que é um cara que conhece muito bem aqui no Novo Horizonte, né, já está na sua segunda passagem aqui, já conquistou título aqui, acesso aqui, né? Qual que é a importância para você de disputar uma competição como essa, disputar um caneco em casa aqui, né? Cara, título é sempre título, né? Independente se é do interior, se é o campeão paulista, a gente sabe que a gente entra para uma decisão diferente que a gente entra para os outros jogos. Então, é com essa mesma, com esse mesmo entusiasmo, com essa vontade que a gente vai buscar esse caneco para trazer esse troféu para Novo Horizonte. Tem favorito contra a Ponte? Cara, acredito que não, né? Ainda mais hoje em dia, sim, as equipes estão muito equilibradas, vão trabalhar bastante, estudar a equipe deles para que a gente faça um bom jogo. Tá aí. Pereira, camisa 20 do Novo Horizontino, autor do quarto gol. E tem mais gente também saindo por aqui, viu, Marcelo? Vamos ouvir, vamos ver quem chega por aqui. Felipe Souto, do Ituano, também, aproveitando uma carona, e vamos ouvir o jogador. Parte da temporada aí do Ituano, né? Claro que tem ainda a Série C pela frente, o clube tem um calendário longo, mas essa primeira parte da temporada que está se encerrando agora, qual que é a sua opinião, o balanço que você faz, a avaliação que você faz? Campeonato Paulista / Troféu do Interior. Cara, uma análise bem, bem curta e grossa é que não foi da forma como nós esperávamos, né? Principalmente pelo início de campeonato que nós fizemos, começamos bem, depois não conseguimos nos classificar. Tivemos uma metade do campeonato bem ruim, não sofremos também para não cair, mas depois no troféu do interior, um grande jogo na última fase, né, nos quartos de final. E hoje eu acho que talvez tenha sido o melhor primeiro tempo nosso do campeonato, assim. Pelo menos é uma análise pós-jogo, assim, não vi tudo. Mas talvez tenha sido o jogo que eu mais cobrei escanteio no primeiro tempo, então o volume nosso foi muito bom. Infelizmente, em dois lances, um de contra-ataque e um de que o Rangel errou o chute, a bola bateu no Jenson e entrou ali, acaba inevitavelmente desestabilizando um pouco. Até acho que a gente voltou bem no segundo tempo, mas logo eles fizeram o terceiro gol e o jogo ficou bem mais tranquilo para eles administrarem. Nós tentamos, eu acho que ainda tivemos algumas chances de gol. No final das contas é questão de... não há explicação para um resultado de 4-0. Estou fazendo uma análise que você me pediu. Uhum. E é uma mudança de atitude natural, uma mudança de comportamento para uma Série C, porque é um campeonato um pouco mais longo, mas também não é tão longo como Série A e B. E a gente jogou ano passado, sabe mais ou menos como deve se comportar para conseguir uma classificação e quem sabe lá na frente pensar em acesso. Tá aí, o capitão do Ituano. Tá aí. Terminando de falar por aqui, o Felipe Souto, jogador do Ituano. Muito bem, Zé. Faltando 2 minutos para as 10 da noite, vou passar a bola, mato no peito, boto no gramado e rolo para ele. Campos, para fuzilar para o fundo da rede. Tá chegando o nosso debate final do comando do Campos Filho. Diz que hoje vai até às 11:30 da noite, hein? Para repercutir, vai ter os gols, vai ter análise do Adilson. A 11:30 vai ser pouco. Tá bom, Zé? Prepara aí. Ô Marcelo, rapidamente, vamos lá, eu tô dando uma olhadinha aqui, o Adilson não sei também, porque ele também pesquisa bastante.